Nerdcast especial Dia dos Namorados. Landa, landa, landa, nerds. Depois de 10 anos de Nerdcast Dia dos Namorados, eu finalmente estou ficando careca. Nossa, que sexy. Sempre foi sexy, né? Só melhora. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd. E eu já estou careca. Deu match. Deu match. Tá lutando com essa casa de cabelo, tá vendo? Nós dois. Nós dois na luta. Que romântico. É que eu não posso dar spoiler, né? Mas coitadinhos. Tá coitadinho, né? Me ajude. Eu te amo. Você é lindo mesmo assim? Pois. Ah, não, tem que ser sério. Pois. Aqui é portuguesa. E olha, eu ainda tenho cabelo. Acredite se quiser. E voltou o sotaque? Ué, mas porque eu sou sexy assim. Esse é o meu modo sexy. Quando eu volto ao normal, eu falo normalmente. Aqui é o Azaghal. É, esse modo terrível. E será que esse ano o Jovem Nerd vai fazer a declaração para a senhora Jovem Nerd? Toda vez? Como assim? Há 10 anos. Você voltou com essa palhaçada, quem tem que fazer? Eu já fiz. Declaração. Não me veio. Nunca fez que declaração. Que isso? Já fiz. Ih! Ah, é? Não ouvi. Não postaram. Tá lá no Nerdcast, pode procurar. Que declaração que tu nunca fez? Tá aí, gente, pode procurar. Ele fez, mentira. Acho que ele fez. Fiz. Obrigado, senhora Jovem Nerd. Acho que ele fez. Ele falando espanhol. É, para de reclamar. Falando espanhol, fala espanhol, eu quero ver. Por suposto que Não, eu posso aquecer, mas quero um fala. Quero um poema. Sin embargo. Um poema? É uma poesia em espanhol. Uma poesia? É, romântica. Patatita. Quando nasce. Caraca, se esparrama pelo chão. Não sei qual é nenhuma dessas palavras em espanhol. Eu tô vendo, tô espanhol, tá uma merda. Tá em espanhol, hein? Nunca não sei poesia em português. Não sabe nem chão em espanhol. Não, não sei. Sei amor. Amor. Eu também sei como é que é tá gostando, enamorado. É, grande merda. Também sei isso. Eu sei aquela letra do pedacinho agora, da letra do Alejandro agora Sanz. Agora termina a batatinha. Caraca, como nós. Alejandro Sanz, como é que era? Que eu vou entregar, não é? Não, as emociones. E me vai dizer dicen que não sou. Que na distância te lo olvido. Esse não é Alejandro Sanz. Esse é. Não, esse não é. Pero eu não consigo essa atração, não é? Não. La Barca. Luis Miguel. Não. Miguelito. La Barca. É sim, Luis Miguel. Alejandro Sanz é mais sexy. Nossa, mais sexy, gente. É o Julio Iglesias. Não, o Julio Iglesias é nada de sexy. Quem? O Alejandro Sanz. Ah, aquela cor laranja dele, né? Muito sexy. Alejandro Sanz, gente, que voz é aquela? Ai, meu Deus. É só você ler a letra do Alejandro Sanz. Vamos ver aqui. Alessandro Sanz. Alessandro Sanz. Alessandro Santos. Já estragou tudo. Alessandro Santos. Mas não pode ser aquela coração partido, porque, né? Não é não, de... não pode. Alejandro. Ai, amor. Aí é Shakira, aí tem que fazer duets. Olha aí. Me dole tanto. Lyrics. Que não creia mais em mim, promessas. Ai, amor. É uma tortura perder-te. Que isso? Shakira? É. Com Alejandro Sanz. É tipo um combo da felicidade, porque eu amo os dois. Então sobe a música aí, Léo. Conselhos amorosos da Leila. Leila, seja bem-vinda ao Nerdcast Dia dos Namorados! Opa! Muito obrigada! Você está preparada, Leila? Sim! Só estará caprichada. Prepare os ouvidinhos! Saudades do que a gente não viveu. Deus do céu. Nossa! Paulo, 35 anos, analista de recursos humanos, Barueri, São Paulo. Caros nerds, quero compartilhar com vocês a minha história bizarra, a qual eu chamo de do profano ao sagrado. Que significa que ele já casou começou. No final. Ao sagrado deve ter casado. Com a tia. Começou bem. Do profano. Ele é barroco. Mas com a tia foi foda. Sou casado há 12 anos, me casei com apenas 23 anos. Não, ela não estava grávida. 23 anos? Ah, tá ok. Com apenas... É crente. Ele é crente. Ele escolheu esperar. Essa galera que é crente, assim, que é religiosa, não pode, né, fazer nada antes do casamento, casa rapidinho, né? Senão, né, como diz o David, dá dor no... Acorda com um saco empedrado. Mas assim, o negócio de que não pode fazer nada em termos, né? Porque todo mundo acha uma brecha, um loophole que chama. Tem brechas legais. Né? Só não pode... Tem brechas? Tem várias brechas. Você pode fazer, né? Só não pode, né? Órgão excretor não reproduz, jovem, né? Não é possível que seja uma brecha, cara. É uma brecha, é uma brecha. Ó, tem uma coisa que é brecha. Isso aí chama brecha. Literalmente. Bom, vamos lá. Não sei se esse é o caso, mas então. Eu casei com 23 anos e minha esposa tinha apenas 21 anos. E como todo casal jovem, tínhamos disposição e criatividade para inventar várias coisinhas. Ai, gente, nessa idade, né? É um fogo, né? É uma beleza. São os hormônios, gente. É uma coisa hormonal. Não, mas é uma beleza assim. Imagina até hoje a gente assim, gente. Não dá. Ah, tá magrinha, né? Por isso que a gente é magro. Mas quando é novo. Não, gente. Né? Porque você tem outras coisas pra fazer na vida. Você tem que focar. Tem que cuidar de filho, cuidar de casa, não pagar dá, conta, gente. Não dá. Pra ficar no fogo, fogo e paixão. Tudo é tão sensual, né? Tudo que a pessoa faz, né? Então, gente, ai, meu Deus, ele jogou o cabelo. Gente, pelo amor de Deus. Agora, né, pra chamar a atenção, né? Esperando, depois mais velho tem. Já tá aquele moletom sexy. Aquela camisola que a sua mãe te deu. Gente, os meus pijamas são tão sexy, vocês precisavam ver. Não, o meu no outro dia. Eu durmo que nem. O Dave colocou uma câmera pra controlar os cachorros. Que? Oh, ah, bom. Eu também tava esperando. Colocou uma câmera pra controlar os cachorros, que o vizinho. Eu não controlo nada, eu só ver. Não é, tem só como pra controlar. Ver. Ah, sei lá. É verdade, a câmera só ver. Pra gente depois ver o que aconteceu, só isso. Olha aí que merda. Essa... Exatamente, né? Então foi assim que ele destruiu o quintal. Bom, colocou lá a câmera. E aí, ele tava assistindo lá os cachorros de madrugada, não sei o quê. TV cachorro? TV cachorro. TV cachorro. Caraca. E aí aparece eu descendo, né? Eu indo lá ver os cachorros. Cara, quando eu vi a camisola que eu tava, eu falei, cara, mas não tem casamento que resista isso, gente. Não tem casamento que resista uma camisola dessa. Ô, gente, mas é assim que é bom, muito... gente. Mas isso chama-se intimidade. Não, mas pelo amor de Deus, você gente. Só teve a percepção da camisola, assim, era vendo na câmera. Na câmera. Na gente, câmera, eu falei, gente... Porque o espelho mente, né? O espelho não... No espelho, você... Meio que você não foca. Eu não fico me olhando com aquela camisola horrorosa, né? No espelho. Tipo, eu acordo, nem me olho no espelho, vou, né? Só vou me olhar no espelho depois que eu já tirei a camisola. Gente, mas pijama, quanto mais largo, melhor. Tem que ser assim, algodão, entendeu? E eu acho assim, se engana quem fala que solteiro tem a vida mais animada, mais aventura, porque o casamento é a eterna prova de resistência do BBB. Você vai resistindo até quando dá. Mas, ó, vamos ver qual é o caso dele. Então, ele falou que quando era mais jovem, quando casou, tinha que inventar várias coisinhas. Tinha fogo no rabo. E aí ele botou entre parênteses. Não que hoje não tenhamos mais criatividade, mas com a chegada do filho, as coisas ficam mais normais. É isso aí. Não tem criatividade nenhuma. Ou seja. Ele quer mostrar que dá um salinho, né? Ou seja. Não, gente, não que a gente não tenha, não. acontece. Tá bom. Numa dessas práticas criativas, achamos que a mesa da cozinha seria um bom lugar para vocês sabem. Até aí, nada demais. Essa foi a parte profana. O quê? Nossa. Ele foi na mesa da cozinha lá. Profana é se eles não limparam depois. É, exatamente. É, profana é se não limpou e depois botou a criança pra comer ali. Ai, gente, que nojo, pelo amor de Deus. Nossa. Agora começa. Minha criança deixou sacolé lá. Que nojo, velho. Agora que eu entendi. Nossa, mãe! Saca! Que nojo! Sacolé de coco. É proteína pura. Que nojo, gente! É o Tang. Ai, meu Deus, peraí. É o Men Protein. Gente, mesa da cozinha agora é um negócio profano agora. Não, é, bom, sabe lá Deus o que eles fizeram nessa mesa da cozinha, com essa criatividade toda, né? É. Vamos lá, agora começa a parte do sagrado. Em 2012, infelizmente meu pai veio a falecer, e com isso pra não deixar, eu tô com medo dessa história, com isso, pra não deixar minha mãe morando sozinha, fomos eu, esposa e filho ainda bebê, morar com ela. Na mudança, levamos a mesa do amor conosco, e talvez não tenha sido uma boa ideia. Caraca, Tava sacolé colado embaixo da mesa até hoje? Peraí. Mas essa nóis. Mesa era de mármore, alguma coisa assim que dele. Você transporta? Deve ser uma mesa normal que você transporta, isso aí. Ah. Porque assim, de madeira. Pô, a mãe dele não tinha mesa? Sei lá, às vezes. A ponto de você levar uma mesa engomada? Ah, whatever, David, levou a mesa. Tá bom. Vamos lá. Um dia, minha mãe, que é extremamente católica, achou que seria legal realizar uma missa na garagem de casa, e toda missa que se preze deve ter um altar. E óbvio que a nossa mesa do amor foi escolhida para servir a esse propósito. Minha esposa quase cavou um buraco no chão. Gente, missa na garagem? Essa pra mim é a parte bizarra, profana. É, profana. Missa na garagem? Que missa é essa? Tem padre? Chamou o padre na garagem? Deve ter chamado. Não, não, não, pastor não é. É garage say, é garage não, prayer. Missa é igreja católica. Que para quando é evangélico é culto. É verdade. Garage prayer. Nós do garage prayer. Aí, um novo segmento. Nós não estávamos em casa quando a missa começou. Porém, quando chegamos, ela ainda não tinha terminado. Nos deparamos com aquela galera na garagem de casa, e entre as pessoas estava lá a mesa toda ornada com aparatos utilizados para a realização da missa. Minha esposa quase cavou um buraco no chão e se escondeu. Porém, ninguém sabia que agora a bendita mesa tinha sido usada para tais práticas. Meu Deus, gente, mas que drama por nada. Gente, tava limpinha. É, tipo, a cama de vocês, o seu filho já deitou lá? Pois profana, cama profana. Profana. Pelo amor de Deus. É, muito drama. Lá, coisa de novo. Após o término da cerimônia, e quando todos já tinham ido embora, eu, escrotizador que sou, fiz questão de contar pra todos da família a história profana da mesa. Aí é bizarro. Aí você é um imbecil. É bizarro. Ele é bizarro. Não é profano, ele é bizarro. Por que ele fez isso? É um imbecil, gente. Caraca, ele chegou... A gente transou na mesa. Isso. A mulher dele, aí que é hora dela botar a cabeça no encerrar a cabeça no chão. Pois é, minha esposa ficou uns dias de cara feia e minha mãe não acreditou ou preferiu não acreditar nessa história. Nossa, cara, que derrota. Que derrota. Nossa, gente, isso é uma história de derrota. Que derrota. De vexame. É. Isso é uma história de vergonha, exatamente. É vergonha alheia. Nossa, gente, que triste. É isso, é isso? Essa é a minha história bizarra de amor. A história não é nem amor, é a história de sem noção, meu amigo. É, só pra mostrar como ele foi sem noção. É, você sem noção. Nossa, gente. Imagina falar essas coisas, gente. É, você não precisa contar. Pra sua mãe. Aí depois ela chega e fala, olha essa cama aqui, eu já transei com a minha esposa aqui. Esse tapete aqui também. Caraca. Querido, o seu filho é fruto de uma fecundação. O seu filho já passou por uma vagina. Pois é. É muito mais emocionante que a sugestão. Não é? Esse aqui é o e-mail da Heloísa. Oi, gente bonita e feliz. Emoji de sorriso. Eu tenho uma história bem bizarra daquelas coisas que só acontecem com a gente, vírgula. Saca? Ponto de interrogação. Não tem. Isso aí você tem que ser criativo. negativa, tem que... Só acontece com gente saca. É, às vezes ela quer dizer que só acontece com gente saca. Eu namorei durante 3 anos um carinha, e na casa dele moravam ele, a mãe e a avó. Durante o nosso namoro, a velhinha ficou doente e eu, como uma boa humana, estava dando uma ajuda pra cuidar dela. Que anjo. Que anjo. Em um belo sábado, depois de trabalhar a semana inteira, estava combinado que eu iria na casa deles às 10 horas comemorar o dia dos namorados, ser feliz e tal. Eu acordei, liguei para o ex-embuste e falei: ou, eu vou um pouco mais tarde, preciso descansar um pouco mais. 10 minutos, caixa alta. Depois, ele me liga e fala: ô, amor, a avó acabou de morrer. Nossa, que good vibes hoje. Caraca. Isso ainda era bem cedo, mas 8... Eu tô rindo com respeito, hein? Meu Deus do céu. Umas 8 da manhã e eu fui correndo pra casa dele. Cheguei lá e realmente a velhinha estava morta. Eu amo realmente. Realmente? Ela foi ver se tinha morrido mesmo. Realmente? É, não, tá fria, dura, tá morta mesmo. Já pensou? Zoeira, zoa, tô de zoa. Realmente a velhinha estava morta. A minha ex-sogra tinha ido fazer o boletim de ocorrência e uma tia aleatória tinha chego lá. Cara, você tem que fazer BO quando morre gente? Não, não sei. Ah, foi fazer BO? É, BO? Que BO, gente? Ela falou aqui. Não, hein? Vai ter que ir no cartório pra fazer a certidão de óbito, sabe? É, tinha que fazer certidão de óbito. Boletim de óbito. Ah, garota, será que no hospital eles fazem BO? Eu nunca tive ninguém que morreu em casa. Eu também. É, em casa. No... Ah, é... porque morreu em casa. Cara, olha, interessante. Fica aí a informação pra todo o Brasil. As coisas começam a ficar bizarras agora. Agora, mulher. Meu ex disse a seguinte frase: amor, eu vou com a tia no mercado. Você pode ficar no quarto com a minha avó? Pra ela não ficar sozinha? Ah, não. Ai, gente, que horror. Pode ser? Tranquilo? Gente, a velha tava morta. Que diferença faz? Eles simplesmente saíram e me trancaram em casa. Trancaram? Sim. Antes que eu tivesse tempo de responder. Que horror. Caraca. Caraca, ficou trancado com um defunto. Ai, eu fui com medo. Em casa. Eu ia ficar com medo. Porque com medo do quê? Ai, gente. Não, tudo bem, não é a situação maneira. Tá. Eu fico mal porque ela não tá embalsamada, não tem um negócio lá que chama o formalzinho pra... Garantir. Não, mas o cheiro não é rápido, calma, assim. Calma, gente, isso acabou de morrer. Ah, o medo real é que a pessoa ressuscite, entendeu? É o único medo possível. Quando você tá com morto, se você tem algum medo, é que ele volte a viver. Caraca! O que é louco, porque se ele voltou a viver, a gente deveria comemorar, não é verdade? É verdade, é verdade. Mas se você tá com morto, você tem algum tipo de medo, é que, ai meu Deus, esse morto pode viver aqui. Ai, gente, que medo. Não, mas é não, medo. Não é que o morto pode viver, é que, tipo... Tá. Não, você tem medo de morrer também? Tipo, peguei a morte aqui do morto, vou pegar a morte. Não, olha só, é uma situação merda mesmo, mas assim, a gente só deve ter medo de gente viva, gente, porque só a gente viva... Mas não gente... é, né, que tem medo... Não, ah, essa é a historinha que o Alexandre sempre conta pra ver filmes de terror. Gente, não tem... Não tem que ter medo. Não é legal ficar do lado de um defunto. Não é legal. Se tiver os pedaços, Hã? Tipo um bife, é um defunto. Boa, Zagal! Não é? Só que tá aos pedaços. E essa foi a nossa mensagem de conscientização vegana. Mas é engraçado isso, porque as pessoas têm medo que o defunto não esteja morto, que volte à vida, ou que vire um zumbi. Isso, não, é o único medo possível. Não, o que mais o defunto pode fazer pra você, a não ser voltar a viver? Cheirar mal. É medo do desconhecido. Medo do sobrenatural. Ah, cheiro mal não assusta ninguém. Ai, gente, eu não... Eu só tenho aflição do cheiro putrefato. Mas não fica podre assim rápido. E tu pode ligar o ar-condicionado. Caraca! Mas o hospital tem ar-condicionado pra isso. As pessoas estão morrendo lá dentro. Por isso que tem, pra não ficar fedendo. Gente, não é por isso que tem ar-condicionado. Tem que botar no frigorífico. Vocês que têm ar-condicionado no hospital, por quê? Pra não proliferar a bactéria. Ué, pra ficar friozinho. Quanto mais pra frio... ficar friozinho, não, frio quanto, pra caralho, quanto né? Quanto mais frio, é mais difícil. Mais gelado. Por isso que as salas de cirurgia são gelo, né, gente? Meu Deus, a gente fica lá pelada no frio, derrota, né? É, não, mas é verdade. No calor, prolifera mais rápido bactéria. Não, só ligar o ar-condicionado que a velha fica bem. Ela precisava literalmente ficar no quarto. Ela podia ficar na sala se distraindo, vendo a Maria Braga, 8 horas da manhã, até a Maria. Né? Nossa, gente. Eu não ficava. Era de manhã. Era 8 horas da manhã, eu gente. Eu não ficava. Gente, era cedo. Falar, para com isso. Deixa sair da casa. É. O mais bizarro é comemorar o dia dos namorados às 10 horas da manhã. É, mas 10 horas da manhã já tava na Fátima Bernardo. Eu não sei que 10 horas da manhã eu tô começando a dormir. Eu nunca sei o que tá acontecendo. Estávamos em casa, eu, a velhinha morta e dois cachorros. Ah, então você não tava sozinho. É, tem os animais pra te proteger, a não ser que eles comecem a latir pra parede, aí fudeu. Ai, tá vendo? Ou comer o cadáver. A velhinha morta e dois cachorros que ficaram olhando pro corpo e latindo pela casa. Eita. Aí que é foda. Que aí o cachorro tá vendo coisa aí. Eu não tinha como sair, uma vez que estava trancada. Isso é uma loucura. O mais louco dessa história é eles trancarem a mulher dentro de casa. E se a casa começa a pegar fogo? Começa a pegar fogo. Quatro defuntos, né? Ela. Nossa, gente, a velha e dois cachorros. Acabei de criar uma fanfic que eles mataram a velha, atraíram ela pra lá, tocariam fogo na choupana, igual a novela Marimar. E aí tudo pegaria fogo e ficaria a culpa dela, entendeu? Ou eles trancaram lá dentro porque a outra foi fazer o B.O. pra dizer que ela matou a velha. É, caraca! Com certeza. Isso é uma fanfic. E eles saíram de casa pra dizer que não era com eles. É verdade. Cara, olha aí. Esse povo é criativo, hein? Não é? Pra escrever fanfic. Então, trancada por trancada, eu me tranquei no banheiro pra ter pelo menos uma parede de separação do defunto, que estava fazendo aqueles barulhos estranhos pós... Ai, um peido de defunto. Um clássico. Nossa, gente, eu não ia aguentar isso. É isso mesmo. Aí, ó. Eles soltam pum? Os gases. Gente, eu achar que tava vivo. Eu ia ficar desesperada. É engraçado. Vocês nunca viram? Não. Gente, eu nunca fiquei do lado de um defunto. Nem eu, não tenho coragem. A família do Ken, ela... Ih, vão me matar. Mas eles são super de boa com o velório, a gente meio que curte o momento. Curta esse momento. Você já tá no velório? Mas, mas tem muita gente que morre na família do Ken? Não. É uma constante mensal? Vocês vão em velórios? Vocês pegam o jornal e vê quem... Não, a minha avó, ela é carpideira. Tu tá ligado que é carpideira, né? Não. Não. É uma profissão, tá? Um frila de velhinhas que são pagas. Não. Pra chorar no velório de quem não tem quem vele o seu corpo. Você tá brincando comigo. Que isso? A sua avó? É muito comum. Calma aí, a sua avó chora todo dia? Não. Agora não, que ela tá com Alzheimer. Ela nem lembra que ela é. Mas quando ela lembrava... Peraí. A tua avó fazia um frila... Ela tá com Alzheimer, então ela acha que é um termo de alguém que ela conhece mesmo agora. Ela tinha um frila onde ela ia pro enterro das outras pessoas chorar? Não é só ela. Tinha todas as velhinhas da paróquia, da pastoral, ia lá chorar no enterro dos outros. Quanto que dá isso de grana? Eu não sei, mas é... Chama carpideira... Eu era criança, né, quando ela fazia isso. Mas é por quê? Porque a pessoa não tem ninguém, é isso? A pessoa é sozinha? O defunto é sozinho? Mas se o cara morreu, quem que vai pagar? Não, tem gente. Tem, tipo, uma família, um parente e tal. Às vezes as carpideiras vão só pra tomar um café com bolacha. É pra fazer um volume. É pra fazer volume, é isso? É pra dar uma olha como ele é querido. Não, gente, não faz sentido isso. Mas se tem alguém pra pagar, é que tem alguém lá. Ah, eu quando morrer, quero que chamem velhos pra chorar no meu velório. Ai, gente, eu espero que eu vá então antes, pra não ter que ficar com essa não, mão. Não, já tá a responsabilidade aí, meu último desejo. Ah, não, velhas carpideiras. Azaghal requeriu velhas carpideiras. Quero uma dúzia. Uma dúzia. Gente, eu não sabia que existia isso. Tá vendo um nicho aí, gente. É um nicho. Eu achei ótimo. Vocês estão procurando no Google? Deixa eu ver se o Google reconhece. Carpideira. Eventos? Chocada. Caraca. Caramba, existe Carpideira Eventos. É, retomando. A gente pode fazer um aplicativo disso. Olha aí. Olha a ideia. Carpideira. Uber de Carpideira. Não morra sozinho. E você paga agora e a gente ativa quando você morrer. É, pois é, que nem que você paga seguro lá. Você tem que ter um Google Watch pra avisar pra gente quando você morre e a gente manda a velha chorar. Aí a carpideira ativada, ó. E a gente faz os pacotes. Premium. E resolve o problema da Previdência. Caraca, resolve o problema da Previdência. Caraca, a gente... Nunca tinha ouvido falar. Caraca, muito bom. Isso é uma ideia, isso é uma startup, gente. É, a gente pode mesclar com aquela dos velhos, Office Old. Office Old. Que Office Old e os Office Boy velho que não pega fila no banco. Caraca, isso é uma ideia boa. E quando eles não estiverem no banco, eles estão chorando no velório dos outros. Caraca, olha essa... Nossa. Caraca, Office Old, isso é legal. Quem que pensou nisso? Office Old. Botar os velhos pra trabalhar. Caraca. Ah, mas tem que pôr, né, agora? Eles voltaram depois de uma hora, literalmente. Gente, sério, quem deixa a namorada trancada em casa com um cadáver no dia dos namorados? Nossa, gente, pois é. O cara que perdeu a avó no dia dos namorados? Pois é. Depois de, continuando como uma boa humana, ajudar a trocar a roupa da vozinha, ligar pra família, ligar pra funerária, partimos para a viagem, já que o enterro era na cidade natal da senhorinha, no interior de São Paulo. Ah, é claro que era. Nossa, gente. Ela trocou a roupa da velhinha, cara. Olha, ela é uma boa pessoa. Uma boa essa pessoa. É pra casar, hein? É pra casar. É pra casar mesmo. Essa é pra casar. Ela chamou o cara de embuste, então ele vacilou muito. Pois não é. Com isso, mas em alguma ocasião. Será que não era a avó dele? Nunca foi? Será que era a avó carpideira? É porque agora você pode expandir esse business. Você não precisa contratar a pessoa só pra chorar no seu velório. Ela pode estar na sua vida inteira. Caraca! A voz carpideira. Caraca, mas uma avó pra te fazer um bolinho. Porque as pessoas muitas vezes são sozinhas, não tem família, né? Muita gente reclama disso. Tu imigrante, muita gente que muda de cidade. Ah, eu tô com saudade da minha família. Contrata uma família. Caraca, gente. É legal, tipo gente. Uber de família. Pode fazer um aplicativo disso. É. Isso é legal, gente. É o cara aniversário, essas coisas. Almoço de, da tarde de domingo. A avó dele mesmo. Uma vozinha, a vovó faz um bolo de fubá, um cafezinho. Meu filho, parabéns. Isso, como é que estão as coisas? E é bom porque velho adora atenção e ninguém dá atenção. Aí você junta ainda o velho. Aí, gente, estamos perdendo um monte. O cara que gostava de ver futebol com a família não pode ir mais porque mudou de cidade. Contrata um velhinho pra ver futebol com ele. Olha aí. Oh, mas tu tá ligado que a startup já existe. Na igreja católica, chama Pastoral. A minha avó, ela era da Pastoral Carcerária e ela visitava os presos também, que ninguém visitava. Olha só. Olha aí, então já existe. A sua avó era uma boa alma, né? Visitava os presos, chorava pelos mortos. Oh, mas pelos mortos, quando ela chorava, ela ganhava dinheiro? Não tem problema. Qual é importante é o pecado? O importante é a lágrima derramada. Minha mãe chacota muito essa história por isso, porque algumas famílias pagavam, mas não era todas não, tá? Era mais pra fazer volume, exatamente fazer volume. Ah, então é trabalho voluntário. Mas dava um troco de vez em quando. Estávamos em 11 pessoas e dois carros, e o carro da funerária, mais caixão, mais velhinha de novo. Na divisão dos carros, adivinha quem é no carro da funerária? Smile. Nossa. Agora a gente pode agradecer o relacionamento abusivo, porque o meu ex não me deixou ir sozinha com o cara da funerária e jogou o irmão pra ir com a avó. Eu não entendi. Peraí. 11 pessoas. Não cabia nos carros. Um carro ia 6 e outro ia 5. Aí alguém teve que ir no carro lá do... Da funerária. Aí foi um carro com 4, outro com 5 e outro com 2. Aí botaram ela pra ir com a véia. A véia de fundo. Mas aí o irmão, que irmão? O irmão dele, do ex. Cunhado, chama cunhado. Mas foi dirigindo o carro da funerária? Não, funerário. Foi o alça de caixão. Como é que chama o cara que trabalha na funerária? O seu funerário, né? Seu funerário. Caraca, boa pergunta, né? Because just wanna have funerário. Caraca, just wanna have funerário. Isso é um nome ótimo. É um bom nome pra esse aplicativo das velhotas. Just wanna have funerário. Olha aí, ali levou pra nome aí. Não, ó, mistura funerário com fã e com honorário. Fanorário. Funerário, just wanna have funerário. Patentear isso. Cara, eu só vejo dinheiro aí. Chegamos na cidade, arrumaram as coisas do velório, colocaram um caixão na sala do velório, que guardem essa informação. Era de vidro e voltada para o cemitério. O caixão era de vidro? Na sala. Ah, eu também achei caixão de vidro. Branca de neve. Caraca, branca de neve. É a alva do Frozen. E isso já era por volta das 11 da noite. Nossa, que dia. Como toda a cidade de interior, estava um frio insano. E as pessoas que estavam comigo foram sumindo. Pô, mas vou falar que foi rápido até, porque não me demora, né? Quando morre, não é assim do dia pra noite sem terra. É. Tem que velar o corpo pra ver se tá morto mesmo, aquele negócio todo. Ai. Né? Às vezes volta. Nossa. Velar o corpo, como é que é? A história de velar o corpo é pra ver se a pessoa tá morta mesmo. Não é possível, não é isso. É, porque antigamente a pessoa morria, enterrava rápido, e aí tem aquela doença maluca lá, que a pessoa parece que morre, e aí quando vai ver, não morreu. Aí você abre lá, desenterra a pessoa, sei lá, por quê? E a pessoa arranhou o caixão, tem essas histórias. Não, existiu no século XIX, existiu uma mania de achar que todo mundo poderia... Exato, algumas pessoas... Essa doença existe. Aí, como todo mundo tinha medo de ter essa doença? É, porque não tinha tecnologia, né? Pra ter o laudo, né? Não, ninguém vai te enterrar com o celular pra você mandar mensagem, gente, eu não morri, mandar um WhatsApp. Não, mas... Até que o celular não vai pegar 7 palmas, né? Eu achava que o velório era pra família e parentes se despedir a tempo. Eu também acho. E rezar alguma coisinha pra pessoa fazer a passagem. Mas se a gente assim, se já morreu, você já se despediu, não tem mais o que dizer. Ah, pra você ir lá e dar uma olhada, dar um no cara dia, que achar. Não, mas nem... A Jovem Nerd é portuguesa, não gosta de ver defunto, então não tem. Não dá tchau. Vocês dão tchau. Você não olha pro defunto. Peraí, eu já fui em velório. Porque a pessoa tá ali no pior momento da vida dela, pessoa que, né, a perdeu. Pessoa que perdeu, vai dizer. É, quem morreu já morreu. Talvez no melhor momento. Ou não, ou não. Mas a pessoa que perdeu, parente, próximo, tá ali sofrendo. Pelos vivos, né? É. E as pessoas vão lá dar um suporte emocional. Então, exato. Ninguém vai lá no velório pra se despedir de verdade. Vai todo mundo ajudar. E maior parte das pessoas fica de papo furado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque as pessoas se reencontram. Exato. Você pode... quando morre gente, é a maior ocasião social. Mas então, mas isso é legal, porque dá um up. É, o casamento e funeral, né? Que essas são as datas. Em New Orleans, jazz band vai tocando jazz para as pessoas que morrem. Nos Estados Unidos tem aqueles banquetes com todo mundo de preto. Eu nunca entendi. Então, morre uma pessoa e você tem que receber uma mulada na tua casa. É. Eles têm essa cultura. Tem que fazer uma festa. Você tem que contratar buffet. Caraca, eu não consigo entender isso, meu irmão. Uma trabalheira. Você que ainda tem o trabalho. Tá maluco. Mas a parada do velório, com certeza, tem alguma coisa religiosa. Mas tem também esse medo das pessoas de morrer. Então você não pode enterrar uma pessoa automaticamente. Você tem que esperar pra ver se ela não tem essa doença. Porque não tem, você não faz o exame pra ver se você tem a narcolepsia da morte, sei lá como é que chama. Você sabe se você tem? Não. Exato. Então quando você morrer, é melhor esperar, não é? Porra, com certeza. Dá uma esperada por segurança. Aumenta o ar-condicionado e espera. Espera mais um tempo. Nem todo mundo aqui é Beatriz Quiro pra socar de caixão e sair. Mas, ó, uma pergunta rápida. Vocês já foram em velório que vocês não quiseram estar e só foram assim porque, ai, se eu não for, vou pegar mal pra mim. Não. Ah, eu nunca vou em tantos velórios assim, não. Gente, só vou quando eu gosto. É muito próximo. Caramba, Leila, quantos velórios você já foi? Ah, todos os velórios que eu fui era porque eu deveria estar lá. Não, nunca fui tipo, ai, vai pegar mal. A Leila não... herdou a parada. Não, mas peraí, a Leila esqueceu de mencionar o que acontece na família do Ken. É verdade, porque pega mal se vocês não forem no velório da família do Ken. Não, o da família do Ken foi tranquilo. É festa quando morre? Eles ficam felizes? Se vestem de branco, não é isso? O Ken é brasileiro, a cultura dele é brasileira, né? Ele não é japonês. Quem? O que é japonês? Pais do Japão, pais dos avós. Os avós. Você falou que eles têm uma cultura diferente. A mãe dele é japonesa também, os tias, todo mundo. Mas como é que é? Mas quando morre alguém na família do Ken, como é que é o esquema? É outra vibe? Assim, com todo respeito, né, a Batian que morreu. Mas eu achei muito legal, porque tem comida a valer, tem Wi-Fi e teve... Não, não vou fazer essa piada aqui, porque meu cunhado escuta o Nerdcast. Mas... não, mas tem Wi-Fi. E qual é a senha do Wi-Fi no velório? Caraca. É uma senha fechada. Ou é caixão, é urna, entendeu? A piada é essa. Em Portugal, assim, é nós que aqui estamos, por vós esperamos, né? É? Tem um cemitério no cemitério, em Portugal. Ah, é? Na porta do cemitério tem escrito, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Ai, Jesus! Tem isso? Tem? Cruz credo! Cruz credo. Ai, que horror, gente. Mas a verdade é essa, né? Que... um dia todo... Mas quem morreu não espera nada. Quem morreu já foi, gente. Então, eles têm outro pensamento, né, sobre a morte, assim. Pra eles é uma cerimônia, um ritual de passagem. Ninguém tá ali chorando desesperado igual a gente geralmente chora, né? Eles estão super de boa. Aí, você pode ficar aqui olhando o corpo enquanto eu vou ali comer uns negócios? Claro, tal. Ele manda olhar o corpo, é que eu nunca sei. Tipo, ele tem a chance dele fugir ou ser roubado? Peraí, uma coisa é pessoa idosa, partiu, tava na hora, né? Viveu bastante, mas... Tava cara, na hora. Não tava... Tem uma galera que já tá na hora e não morre, né? É verdade. Não, mas é a vibe de quando vai idoso. É, viveu, foi feliz, aquela coisa. Agora, quando a pessoa vai prematura... Não, aí não tem não como. Não tem como ser good vibe assim, né? Não, isso aí não. É porque, exatamente, na família dele só foi vovozinho, vovozinha. É, verdade. Mas eu acho legal, gente, porque pensa bem, a pessoa tava velha. A genética boa. Eu acho legal. Não, mas sério, você... Assim, claro que a gente vai chorar porque é o apego, mas não é pra se desesperar. A pessoa não tinha mais o que fazer também. Vai isso. Viver até que idade? Essa só tá onerando a previdência. Nossa senhora! Você, idoso, não tem mais nada pra fazer, não contribui com a sociedade, não chora num velório, não vai pra uma fila de banco. Eu não quero ficar essas velhas que nem sabe mais o próprio nome, gente. Gente, mas não, mas se você ficar velha conservada, não tem que viver, é viver. Não, tudo bem, se você tá bem, mas sei lá, gente, passou dos 80, tá? Que isso, né? Não, gente, passou dos 80, viveu bem. Passou dos 80 na parede da Andréia, tá? Pode morrer à vontade. Passou dos 80, você já viveu bem, cumpriu. Que isso, gente, Fernanda Montenegro nego tá aí trabalhando até hoje. Mas você tá trabalhando, tudo bem, mas não tá alienando nada. Mas eu vou chorar, não vou chorar. Então, quando a minha Fernanda Montenegro morreu? Eu vou chorar. Com a Fernanda Montenegro? Pô, eu sou fã dela. Você chorou quando o Paulo Otrão morreu? Eu chorei. Eu era fã dele. Do Paulo Otrão, ele era foda mesmo. Mas foi uma vez, encontrei ele no Leblon, que ele tava em frente à... novela do Manuel Carlos? Não, que ele tava fazendo uma peça lá, perto daquele... acho que esse é o nome do teatro, lá perto das sendas, sei lá. Aí eu olhei pra ele, tava de cara com ele. Eu falei, caraca, sou mó fã. Fiquei com vergonha de pedir autógrafo. Ah, foi. Aí um mês depois o cara morreu, sei lá, 2 meses. Não. Aí eu fiquei arrependida. Oh, me arrependi. Pelo menos tu podia ter dito, pô, sou sua fã, né? Não ia fazer diferença. Eles gostam de ouvir. Sim. Não faz diferença quando as pessoas falam pra você que são seu fã, não, Gabriel? Que não falou que era fã dele um mês antes dele morrer. Isso aí. Aham. Gente, vocês já entenderam, claro, né? Que faz recado do Jovem Nerd. Gente, não é isso que eu quis dizer. Não, vai ter que contratar muita velha pra chorar nesse velório vazio aí. Como toda cidade de interior, estava um frio insano e as pessoas que estavam comigo foram sumindo, uma a uma. Cada vez que eu olhava, tinha menos gente. Se pagasse carpideira, não seria assim. Até que a minha ex-sogra falou: vou dormir com o pessoal no carro, tá muito frio aqui dentro. Você fica com a avó? Caraca, essa alcoia, essa parada de tomar conta do defunto. Fica aí com a avó, a família inteira não se importa com essa a avó. Família não se importa. É um bando de pau no cu, essa família, sério. O que que ela não falou? Usar a gata de zona azul de defunto. Você fica com a avó? Eu não quero que ela fique sozinha e não tenha mais espaço no carro. Caraca, cara, que absurdo! Gente, não é possível! Caraca, dormir... Não, aí já primeiro, é demais, gente. O defunto já está sozinho. É. Na morte. É, não tem mais ninguém ali, tá oco. É um casco. Ah, não, pô. Alguém fica aí, pô. Que isso? Na verdade, depende do que você acredita. Talvez esteja acompanhado. Dependendo do que a pessoa acredita, o defunto já foi, pai. Ou... Mas não tá sozinho. A não ser que ele seja o fantasma do bolso. Não, mas o defunto... Tô falando do corpo. Já era, cara. Ali, não, o corpo só fica sozinho se não tiver ninguém do lado dele. Isso é uma realidade. Não, ela vai ficar sozinha, vai precisar de alguma coisa. Mas precisa, não, é. Não vai precisar de alguma coisa. Um copinho d'água, um cafezinho. É, não vai precisar de realmente nada. Não, mas pode abrir o olho, né? Se não botar aquele band-aid no olho. Vai ficar lá ouvindo punho de fundo. Eu não ficava nem fudendo, eu ia embora. Eu falo, minha senhora, eu tô indo pro hotel. Tem band-aid no olho? Tem que prender o olho, costura ou bota band-aid. E tem que botar algodão na boca pra não ficar babando. Babando, meu Deus do céu, me crema. Por causa da secreção. É disso que eu tenho aflição. É secreção. Que o ser humano é uma desgraça, gente. Nossa. A gente é úmido, né? É, tem que tapar os buracos do nariz. E quando a gente morre, tem que tapar a orelha também. Todas as bactérias. Tudo tá vivo lá dentro da gente. Exato, tá começa a estragar. Por isso tem que... O ideal é quando morre você selar a vácuo, sabe? Que nem carne. Ah. Pegar um sacão assim. Olha aí. Selar a pessoa a vácuo e botar na geladeira. Pra não estragar. Até a hora do velório. É, mas ninguém sela a vácuo o corpo humano. Não, seria irado. Não, naquele bota, seriado, se vê a batalha final, selava os corpos da vácuo. Não, mas bota no saco. Bota naquele saco preto. Aquele saco não é vácuo. É, não é nada aquilo. É só um saco. Não, mas bota na geladeira. É todo de... Não, na geladeira bota. Mas quando você tá no velório, não tem geladeira. Tá estragando ali. É. Não, geralmente quando tá no velório, saiu da geladeira. Mas o velório demora horas. O velório é noite inteira. Ela tá contando aqui. O nego... E não faz sentido nenhum, né? O pessoal foi dormindo, tá velando, ninguém tá se despedindo. Foi todo mundo pro carro, se atochar no carro. E a garota teve que ficar... Eu, se fosse essa menina, eu tinha vazado há muito tempo. Eu não tinha nem ido pra cidade interior. A avó nem vai saber que vai estar ou não tá na cidade dela. Se deixasse na Universidade Federal, ia ser mais jogo. A galera da faculdade de medicina. Pois é. Eu quero que façam isso comigo. Pois é, né? Essa boa ideia, hein? É mais barato. Ou aqueles museus, já viu aqueles museus? Que vai te fatiar? Aquele museu que te fatia. Você quer ser fatiada? Ué, gente, é pra ciência. Que legal. Tá, isso não, aqui vale como museu disclaimer? Museu não é ciência, é só museu. Eita, mas maneiro. Mas maneiro. É pra estudar que é outra parada. É pra estudar. Aí você, entendeu? Você é útil até o fim aí, que legal. Você vai doar seus órgãos, aí você vai ser mais útil. Não, já falei que eu quero que me creme. Mas o que sobrar... Já falei que eu quero ser cremada, que a pessoa é a minha lipolança, como é que é? Ah, não, ela vai... Tem que viajar. Ai, e jogar minha cinza. Nossa, ainda bem que eu vou antes, eu vou só... Eu que dou trabalho contratar meia dúzia velha pra chorar? Agora tem que viajar o mundo jogando cinza? Ai, meus filhos vão ter que viajar, se divertir um pouco. Porque... E levando cinza, se divertindo. Nem não, pode. Não, cinza pode jogar antes. Joga cinza em qualquer lugar, mas vai viajar pros lugares que eu mais gostei no mundo. Então tem que fazer um seguro de vida aí, para eles terem a grana pra viajar. Claro que tem que fazer. Tem que ver isso aí, então. Ah, tem que viajar pro lugar que você gostou, entendi. Porra, ainda vai? Eu vou deixar um roteiro, entendeu? Olha, vai conhecer tal lugar. Caraca, eu vou fazer um seguro de vida pra ter uma orquestra de velhotas também. Em vários tons. Quero versão Carmina Burana. Caraca! Tom, tom, tom, tom! Tom, tom, tom! Vai, já vou ter que cantar. Oi, gente! Isso é Nerdcast Dia dos Namorados. Ai, meu Deus, eu tô falando de puto. Olha lá, vocês têm que fazer um Nerdcast Dia dos Finados. Caraca, isso tá parecendo Dia de Finados. Não, mas a história da menina é que tá levando a gente a esse caminho. Caraca. Vamos ver onde vai chegar isso. Adivinha quem passou a noite do Dia dos Namorados dentro do velório em uma cidade desconhecida com o defunto? Ah, meu Deus. Duas vezes no mesmo dia com a velhinha morta. Só faltava ela trancar você lá dentro, né? Trancar. Pô, essa garota não toma banho quantos dias? Coitada. Não, mas era de manhã, um dia só. Pra finalizar em grande estilo, às 2 da manhã, entrou um cara na sala, começou a rezar e a luz acabou. Tudo terminou com eu, mais velhinha, mais cara rezando, mais sem luz na cidade estranha durante toda a madrugada. Ai, gente, que horror. Meu Deus do céu. Pô, isso era o carpideiro. É, contrataram o cara pra rezar? É assim, o negócio é o seguinte. Se não tem carpideiro é você, entendeu? Nesse velório. Mas entrou um velho carpideiro de uma Essa cara. Menina foi carpideiraça. Foi. Carpideiraça. Ou era um espírito que entrou e apagou a luz? A luz e rezou. Puta que pariu. Ah, nossa. Gente, não fico. Nossa, não fico gente, que horror. A luz voltou quando já tinha claridade e as pessoas resolveram reaparecer, inclusive o namorado embuste. Ô, amor, como foi a noite? Caraca, esse namorado, que filha da... Ai, gente, cara. Que horror. É, ele tava super bem, foi pra casa, tomou toddy antes de dormir. Toddy morno. E a garota ficou... Gente, que horror! Mas aqui ela disse que terminou com ele alguns meses depois. Porra, tinha ter terminado no velório. Velório? Empurrado dentro do caixa da cova. Verdade. Agora é tua hora de ficar com a tua avó, vagabundo. Val! Vê se dá uma atenção a ela agora. É. Sua avó nunca gostou de você. Sempre te achou um merda. Caraca. É. E é isso aí. Essa é a minha história bizarra com o namorado no Dia dos Namorados. Nossa, cara. Gente. História... Nossa, que história horrível. Que história horrível, gente. Não, a história foi boa, vai. É, não, mas é horrível. Passar Dia dos Namorados passando no velório. Viu? Isso é para as pessoas valorizarem seus Dias dos Namorados sozinhas. Pois é. Porque você pode ter um namorado, pode ser muito pior. É, exatamente. É verdade. Menina quer namorado. Menina procura menina. Olá, nerds. Meu nome é Tatiane, tenho 23 anos, sou enfermeira, moro em Santarém, no Pará, não tenho uma sucuri ou onça como animal de estimação e nem ando de jacaré pra me locomover pela cidade. O que seria bem maneiro. Seria, né? Maneiríssimo. Imagina montar no jacaré? Já vem com um banco de couro, né? Mas jacaré... Gente, mas jacaré não anda rápido, né? Mas você precisa andar rápido? Ele anda mais rápido que você, eu te garanto isso. Quando ele tiver com motivação, minha filha. Tem amortecedor bom. Pô, é o carro de luxo. Sou gorda e amo meu corpo. Sem problema nenhum com relação à minha imagem. Adepta da tag hashtag body positive. Tenho 1,66m e 90kg. Atualmente estou solteira há 8 anos. Se é que posso considerar meu primeiro e único relacionamento como um namoro. Digamos que não tenho habilidade para conhecer pessoas novas. Já tentei me aventurar em aplicativos de encontros, mas na maioria das vezes em que conversei com alguém, as pessoas se mostraram superficiais ou interessadas apenas em encontros casuais. É isso que serve o aplicativo, né? O aplicativo é pra isso. O Tinder em sueco é superficial, significa encontros superficiais. O quê? Em sueco? A palavra Tinder em sueco é. Não é, ux. Caraca, essa cara tá inventando. Olha, é só falar com propriedade que a gente acredita, tá vendo? O Tinder. em sueco. Sim, quer dizer... Gente, até hoje eu não entendo esse negócio de Tinder. Tinder é um negócio Não é possível. Você vai lá... 10 anos a gente tá falando disso aqui. Ô, gente, mas peraí. Você vai lá, aí tem um monte de gente lá. É por onde proximidade. Tá... Seres humanos. Ah, é por proximidade. É tipo um Uber. Tudo é tipo um Uber. Tudo é tipo... É, vem o mais próximo. Aí você gostou da pessoa, você marca. É. Não, não, não. Você vê no Tinder, no metrô, no ônibus, na pracinha, tá? Tem uma pessoa que te interessou, tu já olha no Tinder, se tá no radar e aquela pessoa tá no Tinder. Aí tu já vai o plau e dá o like lá. Aí dá o like. Aí se não a pessoa der like, deu match. Ah, tá. A pessoa tem que dar like também. Aí dá o match, aí... Aí abre o chat. Quando dá match, abre o chat. Eu acho que sim. Olha aí. Muito perigoso de papo. Acho que sim. Boa, Thaína. Filho da puta. O quê, moleque? O Rex já gravou. Ele raiva dele. Ia dizer... Ele acho ia falar sim. Claro que sim. Nada de claro que sim. Ele ia falar claro que sim. Eu acho que... Muito bom. Gente, isso aí, o UX básica. Burro velho é isso mesmo, né? Gente, o UX básica. O negócio é pra fazer as pessoas se conectarem. Ele ia fazer o quê? Se as duas pessoas estão interessadas. Ah, não. Ia mandar um pombo. Ia chegar um pombo no seu ombro. Isso ia ser... Caraca, isso ia ser legal. Isso é uma boa ideia. Tinder, isso é com pombo. De um pombo, pondo no seu pombo com o endereço pra... Gente, isso ia ser maneiro. Pô, mas o Tinder, se tivesse a função de mandar umas brejas pra casa, também não me oporia. Não, não? Não, mas tem um aplicativo... Juntar o Tinder com o Rappi, né? Peraí. Nossa, seria meu sonho. É um bigode com os dois foguinhos. A pessoa gostou de mim, me manda um sabão em pó, umas coisas que tá precisando aqui pra casa. Imagina, o cara gostou, tu toca a campainha, chega um cara de laranja fosforescente e te deixa uma garrafa de cerveja, sei lá. Não, você já botaria uma lista de compras no seu perfil. Caraca, assim. Paga meus boletos. Aí outro aplicativo, aí é Tinder, é paga meus boletos. Como é que é paga meus boletos em sueco? Caraca, você pode apostar que ia ter gente pagando boleto de gente. Ah, já tem. Já tem. Como que já tem? Sugar Daddy. Sugar Daddy. Tem um aplicativo. Caraca, Deus, Sugar Daddy app. Como tem que é? Tem mesmo? Tem. O Sugar Daddy que paga os Nubank das minas. Caraca. Não, mas aí elas têm que fazer alguma coisa. Não, como é que é essa história do Sugar Daddy que paga no Bank das minas? Não, porque tem essa gíria do jovem hoje de falar, o jeito como ela me manda. O Luigi que faz muito isso. O jeito que ela me manda o boleto da Nubank é diferente. E aí, mas mudando de assunto um pouco, tem um aplicativo já de Sugar Daddy. Eu não sei o nome, mas o menino lá do meu trabalho, ele usa. Ele usa? Ele usa? O Sugar Daddy gringo. E o Sugar Daddy paga as contas dele? Cara, era pra ser. Só que da última vez que eles foram lá no sushi, ele pagou o rodízio do gringo. O gringo trouxe uma mala de roupa dele pra ele, da H&M, que o gringo traz um monte de presente. Aí eu fui perguntar o que era presente, ele falou, não, só essa bermuda, o resto eu paguei. Então não tá muito jogo, não. Se ferrou. Mas peraí, e o cara não tem que fazer nada? Então, esse Sugar Daddy tá light. É, esse Sugar Daddy tá com Stevia. Mas o que é? Stevia Daddy. Stevia Daddy. Não, mas peraí, o que que ele tem que fazer? Nada? Tudo é uma troca, Agatha. Tudo é essa. Mas o que ele dá em troca? Ah, aí você tem que perguntar pra ele. Ele dá em troca, ele dá em troca. Mas ele dá ao vivo ou é tipo, sei lá, dançar no computador, na frente da... Não, ele dando, né? Eles jantaram. Você que jantaram, vai lá pra casa e me liga no WhatsApp. Você acha que é isso? Ô, gente, mas que coisa horrível. Só namora, é isso. E aí, pô, mas o velho só deu uma bermuda pra esse filho. Não, ele não namora. Você faz alguma coisa pra ganhar coisas. Isso é o mundo. Isso é o mundo. É assim que o mundo gira. Mas você faz uma coisa sexual. Se o Sugar Daddy quiser. Depende de cada Sugar Daddy. Isso não seria, né? Porque tem... Não, mas o que eu li sobre esse app de Sugar Daddy, eu não sei se foi ele que me falou também. Deve ser Sugar App. Tem muito Sugar Daddy que não quer sexo, não quer se envolver e tal. Só gosta de pagar o Bank da mina. Ele só quer pagar teus boletos? É, só quer pagar as coisas. Pagar um boleto. É o fetiche dele. Caraca, fetiche de pagar boleto? Porra, Dave, vamos entrar nesse app. Vamos entrar agora. Eu vou botar meu perfil lá nesse app. Qual o nome? Pergunta pro cara aí. O melhor fetiche. Olá, meu amor. Vou botar a foto minha mordendo o boleto. Pelo amor de Deus, gente. Esse fetiche é ótimo. Finalmente um fetiche útil, né? Porque eu tenho os fetiches, ah, que eu tenho um fetiche com o pé. O que, que você vai fazer com o pé? O pé vai pagar o seu sabão em pó? Não vai. Porra, não. Bota foto do meu pé, de tudo que eu tenho jeito. Caraca, pois é. Pé com sandália, sem sandália. Isso é um fetiche útil. Pé segurando, essa foto daquele, tipo, meu pé esquerdo, pé segurando as coisas, sabe o que é? Segurando o boleto. Segurando o boleto. É a distribuição de renda, né? Vai com o sugar daddy, ganha muito. Caraca. Pô, se o fetiche da pessoa for só isso, só pagar. Ah, maravilha. Sem nada em troca? Pô, uhum. Só mostrar o pé? Satisfazer essas pessoas aí. Ajudar, mas essa caridade. Vamos ajudar. Gente. O cara às vezes tá precisando. Tá precisando pagar os boletos. Bom, continua aí. Paga meu boleto. Paga. Isso. Isso, paga, assim. Seu louco, paga isso. Tudo. Parcela não, parcela não. Paga tudo. Paga os retroativos. Paga os retroativos. Juros e mora. Sua safadinha. Ai. Cheio de juros. É 10%. 0,25 ao dia. Caraca, sério, vamos procurar isso aí. Porra, agora. Seu boletudo. Seu boletudo. Caraca, esse não é o nome. Paga do aplicativo. Paga tudo, seu louco. Caraca, esse é o nome do aplicativo. Paga na minha cara esse boleto. Achei sites. Achou? Oh, olha achou? Aí. Já me diz, porque eu tô precisando. Meupatrocínio.com.br, o melhor sugar site do Brasil. Caraca. Meu patrocínio. É isso? Não, patrocínio. Patrocínio. Ah. Usuários ricos e atraentes. Encontre agora um sugar daddy também no sugardaters.pt, Portugal. Sugar daters? Caraca. Mas aí a gente tem que fazer o quê? É só mostrar o pé, sei lá. A portuguesa tá realmente... Não, vou lá, gente, eu tô achando ótimo. Tem pra família toda, você que aí que é tradicional, conservador, tem sugar babies, sugar daddies, sugar mommy, toda a família pode participar. Oi. Pô, vai rolar um sugar Amazon. Sugar Amazon. Um churugão. Tô precisando comprar umas coisinhas. Tem um churuba? Churuba. É, mas vai lá. Vamos continuar ajudando a Tatiane aqui. Caraca, eu nem lembrava mais quem era a pessoa. É, nem eu. Tiane, vamos recordar, quem era? Eu tô pensando no site que paga boleto dos outros. Eu só consigo pensar nesse fetiche que eu tô aqui, nossa, over excited. Caramba. Ninguém mais consegue pensar. Nossa, gente, fiquei excitadíssima com essa história. Eu fico imaginando a pessoa pagando meu boleto. Imagina que orgasmo. Isso é um verdadeiro orgasmo. Mas só quem está bem, só a gente. Boletudo, esse é o nome do. Esse boletudo. Boletudo. Cara, esse Nerdcast já geraram paga várias. Paga o ideias. Condomínio, paga retroativo. Caraca, cara. Sou uma mulher caseira, passando a maior parte do meu tempo livre lendo ou ouvindo música. Quando me animo pra sair, vou ao cinema ou me reúno com amigos pra conversar e comer, obviamente. Sou um pouco tímida logo que conheço alguém, mas perco um pouco da vergonha com mais tempo de conversa. Ah, todo mundo é assim. Não sou uma pessoa... Menos que... o Lierço. O Lierço, ele nunca teve vergonha. Nunca foi tímido. Não, ele não sabe o que é vergonha. Não, ele não sabe o que é intimidade. Ele pra sentiu. Ele tudo é intimidade. Ah, é bom ser assim, né? Queria ser assim. Não ter vergonha de nada, também. Pô, isso é tão bom. Não sou uma pessoa que demonstra muito meus sentimentos. Acredito que as ações podem falar muito a respeito do que sentimos. Também não sou muito carinhosa. Não possuo tantas exigências ou filtros. Apenas que a pessoa seja adepta aos hábitos de higiene mais básicos. Como sempre, todo Nerdcast, tem né? Tem que ter, né? Esse pedido cara, básico. As pessoas gente, reportam isso. Isso é uma parada assustadora, já falei. Sempre tem isso, né? Escovar os dentes, tomar banho e usar desodorante. Pô, o Mônica falou outro dia que no como é que é o nome? O Yu-Gi-Oh? No campeonato de Yu-Gi-Oh eles tiveram que estipular uma regra que você não pode jogar se você não tiver com banho tomado. Pois Pois é. Como é que estiver fedendo. Ele falou que na Liga Internacional de Yu-Gi-Oh! Que é desclassificado. Se você chegar naquele jeito, com massa de reboco nos dentes, fedendo. CC, fedendo a mijo, sei lá, você nem entra, é desclassificado. Graças a Deus. Grátis. Devia ser assim tudo, até pra pagar conta no banco. Campus Party, né? Você não pode pagar e entrar no banco. O cara chegou na Campus Party nesse estado, perde o dinheiro do bilhete. Ah, meu filho já tá vazia, Campus Party. Vazia, 5 pessoas. Melhor Campus Party. Campus Party, 5 pessoas, melhor Campus Party. Só com pessoas cheirosas, 5. Oh, mas além disso, de escovar dente, tomar banho, né? Ter bom humor e entender de referências é um grande diferencial. Então ela quer que entenda as referências das coisas que ela assiste. Capitão América. Entender que cada pessoa tem seu próprio tempo e personalidade e que talvez carregue traumas e cicatrizes. E respeitar esse espaço também seria de grande ajuda. Não faz muita diferença morar na minha cidade ou não. Deixe o meu Instagram para avaliação e possível contato, caso haja alguém interessado. Então vamos olhar. Olha aí. Pode dizer o nome dela, né? Tatiane. Tatiane aí. Deixou seu contato aí. Pô, a Tatiane falou que é gorda, não é gorda, não. Ah, pois é. Instagram. Achei ela. A pessoa normal hoje se intitula gorda. Pois é, gente. Eu tô chocada, não, tô falando sério. Link aí no post, tá, Tatiane _ Kitsune, com K. Kitsune. Eu acho que ela é lésbica. Hã? Ela tá procurando menino ou menina. É, ela é bi. Ah, menina, é. Porque fica aí a dica pro jovem, usou o arco-írisinho, tem uma abertura aí pro target. Amplificou o target. Amplificou. É. Dobrou. Ela é toda cheia de book fotográfico, o perfil dela, o feed é feito em trincas, que é uma estética super em alta pras marcas. Aquela falando publicitário. Tá ótimo. Ela usa minhas divertidas também. É. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Azaghal, olha só, eu tenho um recado para casais e namorados que querem dar os seus presentes. Ui! Eu estou falando de Magalu, Azaghal. Ah, Lulu! Oh, Magalu! Cada um tem o seu jeito de amar e no Magalu tem milhares de produtos para agradar o seu mozão. Oi. Olha aí. Tem presente para quem quer ficar juntinho assistindo filme com pipoca. Delícia. Tem presente romântico como perfumes, ursinho, chocolate, flores, Azaghal. Flores. Tem no Magalu. E vinhos. Adoro. Tem presente pra quem é nerd, olha só. Tem sabre de luz, tem Funko à vontade, tem varinha do Harry Potter. Itens de Game of Thrones, itens de Senhor dos Anéis. Tem tudo isso. Tem presente pra quem gosta de tecnologia. Vem, neném. Smartphones, tablets. Caixas de som Bluetooth. Tem presente pro seu mozão ficar no estilo, como calçados, relógios, óculos de sol, Azaghal. O seu jeito de amar, hashtag tem no Magalu, Azaghal. Então tá procurando presente? Vai lá, tem link aqui no post. E aproveite. Só vai. Você gostou, né? Tô sabendo. Azaghal, esta sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. De primeira. Ou seja, apesar de ser muito romântica, também estamos falando de tecnologia. Mas o que é mais excitante do que uma carreira, jovem? Quem é mais excitante que pessoas bem-sucedidas? Exato. Porque... pessoas inteligentes. Exato. Não são excitantes, Jovem Nerd? O conhecimento não é excitante. Estamos falando do Nerdtech da Alura, rapaz. Está aqui já na sua timeline falando sobre as frases mais proferidas e ouvidas por programadores. Fala no meu ouvido, programador. Frases de garotos, de garotas, de programa. Então aproveite e já está na sua timeline. Escute o Nerdtech, romântico ou não. Nesta sexta-feira. Eu não diria romântico, mas eu diria excitante. E vá conhecer a Alura Cursos Online de Tecnologia no link alura.com.br/promoção/nerd para você ter 10% de desconto na assinatura. Quer presente melhor do que Dia dos Namorados? Conhecimento. Um presente para o seu intelecto. Menino procura menino. Olá, família Jovem Nerd e agregados, tudo bem? Leila, você é o agregado. Caraca, agregados. Satisfação. Meu nome é Raul Ribeiro, tenho 24 anos, moro em Vitória da Conquista, Bahia, e sou estudante de cinema e audiovisual. Acompanho o site desde 2010. Caramba. Nossa. Faz tempo. Pô, Raul tempo. Ribeiro parece até, né, coisa de... Raul Gil? Não, de cineasta mesmo. Diretor, é assim, eu tô no espetáculo. Esse filme de Raul Ribeiro é uma beleza. Porra, não é não? Filme de Raul Ribeiro é o quê? Porno chanchada, né? Não acho, não. Raul Ribeiro, que é neto de, sei lá, Severiano Ribeiro. É. Severiano! Por isso vocês acham que é coisa de cinema. Tem o quê? Só os cariocas entenderam. Cariocas velhos, entendeu? Cariocas velhos. Já que nessa data especial vocês estão ajudando os ouvintes a trocar o lambda, lambda, lambda por lambida, lambida, lambida. Que resolvi... cara, eu não me inscrevi esse e-mail na esperança de ser um dos felizados. Estou aqui à procura de um namorado, uns contadinhos. Ele tá afim de um lambi lambi. Os contadinhos? Contatinho. Coitadinho. Ah, os contatinhos. Coitadinho. Os coitadinhos. Tô afim de os coitadinhos. Pô, tem outro app esse. Tem o Sugar Daddy e tem os coitadinhos. Coitados, por favor. Preciso de alguém. App dos coitadinhos. Que solidão. Eu nunca vou parar de rir dos coitadinhos. Encontre seu coitadinho hoje. A foto do cara, sabe, tão tristinho. Demete com seu coitadinho. Abraçando a mofadinha. Ah, coitadinho, vou te dizer esse. Tá bom. Em vez de dar like, você dá pena, né? Ai, caraca. Dá uma peninha aqui. Ah, coitadinho. Coitadinho. Coitadinho, olha aí. Coitadinho. Coitadinha. A Leila é boa pra isso. Caraca, incrível. A Leila, ela... Como você consegue? Você quer qualquer coisa, uma startup, qualquer app, é só chamar a Leila que ela dá nome. Caraca, em um segundo. Coitadinha. Coitadinha. Isso é uma boa profissão, né? De batizar startups. É, pois é. Aí eu quero. Redatora de startup. Gente. Olha, ele é algumas informações aleatórias sobre mim. Ele continua aqui. Costumo ser caseiro. Até gosto de sair, mas prefiro evitar a fadiga. Muito bom. Atualmente... Esse negócio muito bom. Eu jovem nerd. Eu sou caseiro muito também. Bom. Eu gosto muito de bom, porque o mundo é o que eu defino. Não, que é a minha opinião. Nerd, é jovem. Sair é bom demais, gente. É. Eu gosto de ficar caseiro. Que fadiga. Fadiga. Atualmente estou... Essa na geração que não transa aí. Vocês estão saindo pra transar, é isso? Não, a gente sai de casa e a gente não tá aí. Parabéns por você ser recluso. É. Você tá mandando e-mail pro Nerdcast, não sai de casa, não conhece ninguém. Ah. Ó, atualmente estou na faixa laranja do Kung Fu. Não sei ou, o que significa isso. Ouço bastante rock clássico e música pop. Sou viciado em séries, tenho muita vontade de conseguir trabalhar em alguma produção. Invejosos dizem que minhas piadas são... Tem muita ruins. Vontade de conseguir trabalhar em alguma profissão? Alguma produção! Alguma produção! Olha, vou te dizer que vontade de trabalhar em alguma profissão já é uma vantagem hoje em dia. É verdade. Porque tá difícil. Primeiro, esse negócio de ser viciado em séries e trabalhar com séries é coisa completamente diferente. Exatamente. É, pois é, gente. É. Ser viciado em séries é só tempo sobrando. Exato. É verdade. Quem não tem sugar daddy pra pagar boleto não tem tempo pra ser viciado em série. É, não tem. Só consegue ver, né? Uma e olha lá. Nossa, gente, eu não consegui ver Game of Thrones até hoje. Game of Thrones. Game of Thrones. Tá ganhando, saiu ganhando. Não assisti. Sou escorpiano com ascendente em Sagitário. Caso Sagitário? Eu sempre tive esse problema de falar Sagitário. É Sagitário, né? É isso. É, só uma... é pra mostrar o quanto você, né, entende, né, então, desse negócio. Caso a Lotone não... Aquele é orgulho de falar errado o horóscopo. Não, não é orgulho. Significa... Pra pagar de sete cão. Eu só não me importo. Sou sete cão. Sete cão. Caso a Lotone não... Sete cão caseiro. Sete cão. Mulher de céticos altos. Se o Jovem Nerd mandar essa cartinha dele, é assim, né? Sou caseiro, cético, cético, viciado em séries, videogame. Ah, e o teu, Azaghal, essa como? Handman, habilidoso. Pau pra toda obra. Ó, cuidado com isso. Tímido. É, pois é, pau pra toda obra, abriu o leque. Não tem arco-íris, não tem arco-íris. Só pra deixar as pessoas confusas. Porque pau pra toda obra, sem arco-íris. Né? Sem arco-íris. Mas por que sem arco-íris? Porque o arco-íris é um símbolo. Mas é pau pra toda obra, já tá dizendo muita coisa aí. Depende da sua interpretação. Ou se for pedreiro. É, exato. Caso a Lotone não saiba, isso significa, escorpiano com ascendente sagitário, significa que, de maneira cientificamente comprovada, eu sou o diabo, mas gente boa. Olha é aí. É isso? Ô, pera aí, que cientificamente não. KKKKK. Eu não sei, eu não entendo nada de horóscopo. Não, ele tá sendo sarcástico, cientificamente. Tá. Ele é o quê? Sagitário? Com ascendente não. Escorpião. Não, não, ao contrário. Ele é escorpião com ascendente sagitário? É. Sagião com ascendente escorpiário. Que nariz na mesma, né? Eu não entendo esse negócio de ascendente. Ele é tanto, ascendente, ele é tanto faz com ascendente e não funciona. Eu prefiro com dente. Não, gente, porque o ascendente é a desculpa pra quando você pra não bate coisa. Com o teu... É quando não tá batendo. Aí você, mas é o ascendente. E com lua, sei lá o quê. Gente, mas é verdade. É verdade. Eu sou leão com ascendente Libra. Eu sou mais Libra que leão. Que aí o que não bater no leão, né? Gente, bateu na Libra. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Minha obra de ficção preferida é Avatar, a Lenda de Aang. Hein? Aquele filme do M. Não, Light? Ah, é série, não, filho. A série de desenho. Ah, desenho, porque tem o filme, né? Não, o filme não. A Lenda de Korra. Portanto, eu gostaria de potenciais pretendentes que fossem fãs também. Também quero conhecer pessoas que tenham votado na Sansa Stark na última eleição de Westeros. E que não tenham votado no Joffrey Baratheon na do Brasil. Que esteja aguardando a chegada do Estrela Polar no MCU, que acompanhe RuPaul's Drag Race religiosamente e que torçam por mais nerd players de terror com a portuguesa e a senhora de Jovem Nerd. Olha aí. Malfátio, tá procurando Malfátio. Oi, gente. Meu Instagram é Raul Ribeiro MS. Julguem com carinho. Olha lá, vamos no Instagram dele. Ah, você tá muito. Achei. E é, o avatar dele é um desenho. Agora quem é ele? É esse de aqui. Tá. Nossa, gente. Você conhece? Ah, parece que eu conheço. Gente, ele procura menino, né? Procura meninos. Olha, ó, Fox de todo o Brasil. Ele é maravilhoso. Ele é bonito? Pois é, gente. Eu gosto mais dele de cabelo. Ele é muito bonitinho, gente. É, bonitinho ele. Raul, você mantém o cabelo, o franjão. É, também, preferi com cabelo. É, melhor. Ficou mais bonito, ficou mais gato. Cabelinho e óculos. É, sedução. Ariel, bom dia. Tipo Daniel. Só Ariel. Que com A, I, R, I. Não, mas é tipo, entendeu? É nome de... Pode ser, não, só que Daniel só pode ser de homem. Mas Ariel é tipo... No vai, gender gente. Name. É ótimo, né? Facilita a vida. Ariel é igual Valdeci. É um nome pra dois gêneros. Só que um é um vacilo, o outro não, né? Né? Valdeci em 2019 é muita sacanagem. É muita sacanagem. Eu nunca vi um bebê Valdeci. Que gracinha. Qual é o nome dele? Valdeci? Valdeci. 2019. Valdeci, tá ligado? Mas por quê, né? Eu tinha um professor no colégio, professor de música, que o nome dele era Valdeci. Mas, cara, porra, isso faz 30 anos, né? Cara, pra mim, nenhum nome é mais de velha do que Olga. Olga, é. Olga, né? Você fala Olga. Quem que hoje em dia se chama Olga? Pois é, gente. Não conheço. Eu acho o nome Agenor o nome mais velho. Agenor é velho. Agenor. Nunca vai ver também um bebê Agenor. Bem, mas ele se chama Ariel. E ele diz aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite, caros nerds. Caros com arroba. Meu nome é Ariel, sou de Araraquara, interior de São Paulo, tenho 27 anos e uso poucas vírgulas. Toco violino e faço mestrado em ciências políticas. Olha, espero que use a consciência. Nossa. Nossa. Hã? Tenha consciência. Consciência política. Desde que saí do armário, aos 18 anos, eu sempre estive em relacionamentos sérios. Entretanto, após ingressar na graduação, em 2015, acabei ficando solteiro e, desde então, não desencalhei mais. Caraca. Pera, ele saiu do armário com 18. É. Aí ele tinha vários relacionamentos sérios. Sim. Mas aí depois de 2015... Aham, ele não ficava mais com ninguém. Que começou a estudar, né? Há 4 anos. Deu uma 4 anos. Foi se dedicar aos estudos, é isso mesmo, gente. Porra, desde os 23, é isso? É. É, a coisa tá braba, hein? É, relacionamento sério, pode ser que ele esteja... Sou bastante caseiro, aí, jovem nerd. É a explicação. É, de novo, mesma coisa, os caseiros encalhados. Sossegado, gosto de programas leves como sair para jantar, ir para o cinema ou a boa e velha pedida de pizza em Netflix. É, realmente, gente, assim, meu amigo. Gente, eu gosto de ficar em casa, eu adoro ficar em casa, mas não é só Mas você é casada, essa é a vantagem, né? Eu quero que tá sozinho em casa pedindo pizza e vendo Orange is the New Black, não vai lugar nenhum. É verdade. Fica lá, sentado no sofá, vendo Netflix, vendo pizza e dando match no Tinder. Não, na verdade deve estar no computador. Sei que no Tinder é pra homossexual é outro, não é Tinder, né? É o Grindr. Grindr. Ah, é? Tem separação assim? Tem. Não, o Tinder também dá pra homem com homem, mulher com mulher. E o Grindr é mais refinada a busca. Mais focado, nichado que chama. É nichado. Tem o Hornet que ele falou ali. Hornet, então, apesar de ter buscado ativamente um cara bacana pra me relacionar, tem sido difícil, pois esses aplicativos, Tinder, Grindr, Hornet, em geral são muito novos. Caraca, mas esse Hornet é mais pesado, né? Porque é Horn. É, o nome já diz. Hornet, né? A moto lá. Não? Então ele fala que a galera desses aplicativos ou é muito nova ou tem a mentalidade muito diferente. Queria achar um nerdinho. Então, você tem que. Você, o negócio do Secret, você não pode usar queria. Para com esse negócio. Queria é algo que você quer, mas nunca vai alcançar. Mas se você falar quero achar, entendeu? Você tem que ser assertivo nas suas informações. Parece que queria, não quero queria, mais. Queria, mas não vai dar. Entendeu? Segredo. Queria no passado. É projeção, cara. Que The Secret. Quero. Que você quer? Eu tenho um amigo em São Paulo que é muito difícil encontrar com ele. Ele é sempre vazio. Aí eu disse, se der, a gente vai. Sempre era assim, sempre não dava. Vou marcar. Aí eu comecei a mandar assim, aí, vamos sair dia tal pra jantar, hein? Funcionou. The Secret. Olha aí, todo diretão, Azaghal diretão. Azaghal queria coach. Achar... Bota aí no meu... É, no meu... Azaghal coach! Caraca! Tá muito coach. Coach não, mentor. Por favor, me respeita. Mentor dos mentores. Me respeita. Na minha mansão de mentores. Mansão disruptiva. Quero... Vou te ajudar aqui, cara. Quero achar um nerdinho para me acompanhar nessa jornada. De ficar em casa vendo Netflix. Jornada desconhecida. Deixa o garoto, é legal fazer isso. Alguém que goste de jogar board games e sessões de RPG. Aí, ele quer o Jovem Nerd. Olha, ele quer você. Eu quero jogar board games com você. Gosto de sentar e ter conversas sobre política, filosofia, debater sobre questões da vida... Não quero não. Cansativo. Não tenho um tipo específico, mas prezo muito uma boa conversa. Aparência com o tempo muda. Ai, meu Deus. E muitas vezes vai embora. É, o cara vira só uma caveira. Agora um bom papo dura o resto da vida. Ainda mais se a pessoa for gorda. Piadinha, né? Body shaming. Dura. É, mais ou menos. Se você tiver Alzheimer, não dura. Meu Instagram, para quem quiser mandar mensagem, é o Ariel Torres Salves. Segue o link para avaliação da banca. Muito obrigado. Esse negócio da gente ter que avaliar as pessoas. Eles. É, eu me sinto assim naqueles programas reality pessoas. Show. É. Vamos ver o Ariel. Ele joga Airsoft. Joga Airsoft? Olha, Ariel, toca violino. Ariel, joga Airsoft, já gostei. Cadê? Eu não tô vendo. Toca violino. Que foto é essa, gente? Acabou de acordar aqui, ó. Essa é pra mandar pro Hornet. Foto só. Conceito. Hornet. Olha aí, Hornet. Olha aí. Ele adora tirar foto dele, né? No travesseiro. É, porque agora. Fingindo que acordou. E ó, fala que nem o Jovem Nerd, ó. Bora naná. Fala, lê aí, Jovem Nerd, com o seu baby talk. Bora naná, sim. Deixa o meu marido. Esse sou eu sorrindo de felicidade por estar deitado. Caramba, é esse ele sorrindo? Meu Deus. É, cara animado. É animadíssimo. Olha outro olha Hornet. Ele adora tirar foto do sovaco. É. Mas isso é uma fronha ou uma camiseta? Ele dobra a camiseta? É, nossa, parece que ele dorme na camiseta. É. Meu Deus, que coisa... É a naninha dele, Naninha. Gente, tá bizarro aquele travesseiro. Ah, é o Airsoft, violino. Ah, mas violino. Essa propaganda é foda, né, gente? Olha, ele é abrangente, ó. Airsoft, violino... Mão na nuca. Animais. Não, ele adora a foto com mão na nuca. E ele gosta de um suco de morango. E ele é gamer. E ele é gay. Essa caneca eu não consigo ver o que é. Ursal, caneca da Ursal. É, ele tá procurando um menino. Ah, Ursal. Caraca. Pô, a caneca da Ursal, fala. Ele é comunista, tá ok? Outra foto deitando. Ih, ele adora tirar foto. Essa pose é campeã, tá visto. Reconciliação. Juan. Pra mim vem sempre esses e-mails com esses nomes internacionais. Nacionais. América Latina ou internacional? Olá, personas. Espero que estejam muito bem. Já começa. Com esse nome, Juan, não dá. Peço desde já que me desculpem por qualquer erro de escrita, porque, né, vai surgir. Não, erro escroto. Escroto de escrita, que pode vir a surgir. Sou um jovem pernambucano em busca de redenção. Ih, começou. Tá errado, já. Minha história não é tão dramática. Não. Atendimento brasileiro. Vamos ver. Porém, terminou de forma abrupta. Eu acabei tendo um relacionamento com um amigo meu. Alguém que tem autoestima e admiro bastante. Mas, devido a várias problemáticas, não esperávamos que desse certo. Depois de um tempo, estava percebendo que o sentimento estava começando a ficar mais intenso. E por esse motivo eu decidi parar o que estava acontecendo. What? Não entendi nada. Nem eu. Eles não achavam que ia dar certo, mas tava dando e tava, eles... É, tava só na... Ela falou, fez que foi e acabou fundo, né? É. Aí, não, para que tá ficando sério, né? É, gente casada. Amando bem, mas tinha problemática. Só não esperava que estaríamos tão ligados. Apesar de termos planejado assim, que se não desse pra continuar, iríamos parar. Eu não percebi e quando tínhamos ficado tão mais próximos, que isso acabou ferindo ele. E de uma forma que me machucou também. Mas peraí. Você não quis mais? Como é que foi? Não entendi, gente. Ele não quis mais. Ixi, Maria. Ele ficou com medo da relação. Ficou com medo. Ah, tá. Medo de amar. É. Gato escaldado, né? Aí ele falou, não quero mais, e aí o cara ficou machucado porque estavam muito ligados. Pensei em várias maneiras de me desculpar e mandar o clássico foi mal pelo vacilo. Mas não consegui até agora. Por isso decidi que iria tentar de uma forma épica, através do Nerdcast do Dia dos Namorados. Wrong. Não, peraí, esse dá pra ajudar, gente. Esse dá pra ajudar, não teve... Não, pensei que você terminou porque eu tenho muito medo de amar. Ah, gente, mas eu quero... Parece o nome de novela, Medo de Amar. Caraca. Mas ele estava... Não, calma aí, eu vou falar aqui a desculpa dele, vou ler. Emanuel. É o Juan. E Juan que se namorou pro Emanuel, né? Esta é uma história de fronteiras. A península ibérica. Desculpa-me pela forma idiota que lidei com a situação. Um sotaque, né? Desculpa-me. Começou espanhol, não, mas aí... Aí eu desisti, porque aí pela forma idiota eu já não ia saber falar, entendeu? Desculpa-me pela forma idiota. Nossa. É, o cara voltou já. Eu ia vender no miçanga. Funcionou certinho essa reconciliação. Vai voltar agora. Ortega não merecia passar por isto. E me sinto péssimo desde então. Don Eulalio está morto. Não tem mais pelo que apelear. Decidi decidi utilizar o Nerdcast como um meio, pois é algo que te apresentei e sei como você gosta de que você gosta. Olha aí, ele apresentou. Gosta que sim, gosta. Ah, legal, gente. Esse dá pra ajudar. Dá pra ajudar. Esse ainda dá tempo. Ué, Manuel, perdoa ele aí, numa boa. Mesmo se esse e-mail não for lido no podcast, eu vou tirar um print e te enviar mesmo assim. É o mínimo que posso fazer por alguém tão importante e especial pra mim. Você me conhece bem. Eu só tenho medo de amar. Sabe que sou direito. E às vezes eu sou uma pessoa direita. Sabe que eu sou direito. Não é direito, é direto. Direitinho, eu sou direitinho. Ele é de direita. Não. Às vezes simples e até grosso. Porém, até grosso já não é um... E abusivo. Porém, tem que ser assim. Afinal de contas, somos metades. Independente da forma que isso termine, quero que saiba o quanto... Peraí. Ele quer voltar ou quer que termine direito? Não, ele quer voltar, mas ele não quer forçar a barra. Ah, tá bom. Desde a forma que isso termine, quero que saiba o quanto me importo com você, minha nobre Safira. Olha, nossa, que brega, hein? Minha nobre... Não. Minha nobre Safira. Nossa senhora! Madre de Deus! Sinto falta de ti, Emanuel. De uma humilde Ruby, Juan. Oh, porque Ruby é menos... Ele sente falta. São pedras preciosas. São pedras preciosas. Uma safira até o rubi. Mas quem falou humilde rubi? São os apelidos deles. É, Juan é o rubi. Emanuel. Emanuel é a... A safira. É a safira. Shakira. É a Shakira. Nossa. Ah, isso dá pra ajudar, gente. Vamos ajudar. Vamos, volta aí. Você que tá ouvindo aí, que gosta... Emanuel, não é você, é Emanuel. Emanuel, Emanuel. Ah, Emanuel. Deixa estar, Emanuel. O gajo perdoa o gajo. O gajo se arrependeu. Só tem medo de amar. É. Perdoe Juan. Juan é muito esse cliente. Esse tá bom, né? Esse tá bom. A gente pode... Tá bom, esse tá bom. A gente pode dar uma força. Tá, dá uma força aí, seu Jovem Nerd. Aí, você, Emanuel, que tá ouvindo o Nerdcast. Tá duas cebolas, duas cebolas, 50 centavos. Parece que é propaganda da Senda. Que porra é essa? Aí, Emanuel, que tá ouvindo o Corredor 7. Corre agora. Corre agora no Corredor 7, que tem reconciliação pela metade do preço. Mas só agora, hein? Vem aqui pegar comigo. Ai, gente, meu braço adormente. Muitas pessoas tentaram emplacar um e-mail neste programa e o Juan conseguiu, por amor a você, em nome do programa, de tudo que você sente por ele e dos nossos patrocinadores, perdoa o Juan. Menina quer namorado. Gabriela. Olá, nerds e senhoritas. Ai, eu adorei senhorita, gente. Ai, que bom, né? Adorei, gente. É uma idade que a gente escuta senhorita. É, eu nunca mais escutei senhorita na minha vida. Não, nessa hora, minha filha, já amei a Gabriela. O ácido hialurônico vem pra pele. Sou de Florianópolis, Santa Catarina. Tenho 19 anos e curso Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Baderneiro. Faz 7 meses que eu levei o famoso pé na bunda e saí de um relacionamento relativamente longo. E depois de aceitar que a minha paixão platônica pelo Almôndega... Olha aí, ó. Panora. Olha aí, paixão platônica. Por que não será correspondida? Olha isso, Almôndega. Por que não será correspondida? Pois é, parêntese. E considerando também que ela foi muito prejudicada pela participação dele no Queimando a Língua... A paixão dela? O Almôndega. A paixão dela platônica pelo Almôndega foi prejudicada. Ah, a paixão foi prejudicada porque viu ele no Queimando a Língua e ele se queimou, foi? Isso? Ah, tá. Ele, por isso que tá encalhado. Aquele queimando a língua foi uma derrota pra ele. E o fracasso do meu último date, no qual o rapaz preferiu ficar assistindo o campeonato de League of Legends. Olha aí. É tudo no mesmo território, né? É, meu filho, tá tudo aí. Eu decidi envergonhar a mim mesma na frente do meu irmão, do meu ex-professor de física e provavelmente mais uma penca de conhecidos que vão ouvir este Nerdcast, enviando este e-mail na esperança de conhecer algum nerd legal. Eu gosto de Senhor dos Anéis, Game of of Thrones, jogar D&D, filmes de super-herói, livros do Bernard Cornwell. Pô, legal! Ela é toda legal. Pô, Bernard Cornwell! E de sair com os amigos também. Se atributos físicos precisam ser colocados em pauta, tem 1,55m de altura, cabelo cacheado escuro e olhos azuis. Ai, gente, sempre quis ter olho azul. Quando você bota olhos azuis, dá um upgrade, né? Compra, ora, compra. E comprar, fica olho com olho de vidro de sapo, sei lá. Olho de sapo. Ah, eu queria olho de vidro de sapo, é legal. Ué, minha filha, providencia agora. A senhora Jovem Nerd já teve essas lentes aí. Não, né? A senhora Jovem Nerd teve uma puta de uma lente azul maravilhosa que parecia de verdade, lembra? É, eu lembro. Nossa. Era bem feitaça. Era bem feita e era nacional, tá vendo aí? Brasileirinha a minha lente, tá vendo? E agora? Depois de 30 anos deve estar muito melhor, não evoluiu não? Pois é, gente. Gente, é tosco isso, você ter a lente de outro olho. A gente pinta o cabelo, a gente pinta o olho. É, tu pinta a barba, é tosco isso também. Qualquer oportunidade pra falar que eu pinto a barba, esse cara. E usa boné pra esconder a careca. Usa boné quando eu não quero pentear o cabelo. Que cabelo que tu não tem mais? Que história é essa? Gente, eu gosto dessa ideia de trocar controle. É legal, a gente brinca no Snapchat, né? E dá um up, né? É que no Snap fica... Nem sempre todo mundo tem a chance de ter a tua lente aí, que é natural. Porque lente, na minha opinião, é igual quando a pessoa usa cinta, que só serve pra vir um outro trem e falar assim, tu tá de lente? Perceba, é legal, gente. Acho legal. Se eu puder escolher, eu gostaria de alguém mais alto do que eu. Não vai ser difícil, você tem 1,55. Mas baixo só o Hobbit. É. O que não é difícil, ela falou, que goste de animais, é um must, que tenha todos os dentes, que tome banho todo dia, que não seja maluco, etc. Nossa, o negócio do banho tá em alta mesmo, é, né? Pois é, há anos. Agora, esse negócio de ter todos os dentes, eu acho um exagero. É, se não tiver lá atrás, né? É, o cara... Exato. Aquele panelão, ninguém vê o panelão. Não, o cara tirou o siso, ele não tem todos os dentes. É, aí. Como é que fica essa situação? É, só tendo os da frente, eu acho que já tá bom. O que não pode, né? Aquela fachada aqui, né? É o 1001, não pode é o 1001. Que vai subir falando, né? Agora, que não seja maluco é que fica difícil, né, gente? 1001 é maravilhoso. Que não seja maluco, nossa. Que o nego tá muito louco hoje em dia, esse né? É um critério. E que goste de tomar um litrão de Eisenbach comigo depois da aula. Olha aí. O que é Eisenbach? Cervejão. Cerveja muito boa, inclusive. Cerveja de rico. Cerveja de rico. Tem nome alemão, é de rico. Pode ser de Campos do Jordão. Não, mas... Kaiser. É, Kaiser... Kaiser é que nem cheddar. Perdeu o significado já. Preferência que seja aqui de Santa Catarina também, porque eu não tenho pretensão de entrar num web namoro. Está tal qual orelha de boi, longe do rabo e perto do chifre. Olha aí! Adorei! Muito bom! Muito bom! Relação com... Orelha de boi! Orelha de boi! Muito bom! Mas dependendo da pessoa, a gente pode pensar no caso também. Não, gente, tem que ser perto mesmo. Tem que ser vamos perto. Facilitar. Bom, Rodrigo, aí vai ser aqui, ó, Tiririca perto ou Rodrigo Hilbert longe? Tough question. Tô entendendo? Dinheiro não é problema, não é pra ela. Porque ela não fala de dinheiro. Quando eu vi web namoro, a primeira coisa que eu penso é ponte aérea, passagem, grana. Pois é. Não se importou com isso. Vou deixar aqui o meu perfil do Instagram para as meninas avaliar. Meninas? Nós. Não, vocês. Pra nós. Meninas, a gente já ama essa Gabriela. Primeiro senhorita, agora meninas. Meninas, que maravilha. Gente do céu. Avaliarem se eu vale a pena ou se é melhor ficar vendo o campeonato de LOL mesmo. Ela mandou aqui o Instagram, a gente vai analisar. Acho que ela fala isso porque ela queria ser menor, entendeu? Você tá me chamando de menina senhorita. É, tá querendo conquistar. Tá sabendo agradar. Olha aí. Ela é linda, gente. Nossa, ela é bonita, gente, mesmo. Ela é maravilhosa. Gente, que nossa, olho que é esse? Nossa, que menina bonita. Gente, olha esses olhos. Não, mas aí tem filtro, gente. Não, mas gente, nossa, que ela é bonita. O olho tá azul, o branco do olho tá azul. Não, gente, é o olho dela. Não é, dá zoom ali, ela volta ali. Ela disse que tem olhos azuis. Tudo bem, tem olho azul, mas dá um zoom. Ela aí, é linda. O branco do olho tá azul. Ela parece a Anne Hathaway. Ela parece quem? Aí, Barcelona. Já foi Barcelona. Ponte aérea pra ela é terça-feira. É nada. Nossa. Mas ela é linda. Lindíssima. falam, nossa, você é meu filho, uma nora dessa. Meu Deus, olha essa sobrancelha, gente. Por que você desistiu da Amôndega? Por que que eu não tenho essa sobrancelha? Isso não é justo. Que... Amôndega, vamos representar aí, hein? Gente, mas aquilo ali era tudo mentira no... naquele banheiro, não acredito. Não desista do Amôndega. Olha aí, menina viajada ali, casa bailou. Olha aí, olha, ela foi no bairro gótico. Ela aconteceu em Barcelona, hein? Tem várias fotos. Olha o olho dela. É inacreditável, gente. A sobrancelha é inacreditável, essa sobrancelha. Não, né? E os cílios também. Ela lembra Ana Paula Arósio. Lembra total, gente. Nossa, vai, vai. Aliás, cabelo preto e olhos azuis é uma combinação. Nossa, perfeita, é uma combinação, né? Ela é estilosa, ela é toda blogueirinha, ela sabe combinar looks. O Instagram é Voltolini. Voltolini, Vol com L, Voltolini, underline Bibi. Pô, vou tem chamar a Amôndega aqui. E aí ela encerra, né? Também o meu número, se vocês quiserem falar comigo, ou se a portuguesa quiser descobrir se eu daria uma boa nora. Olha aí. Porra. Olha aí o zap, vem de zap. Já tô aqui, já chamando o Amôndega. Beijos de luz e feliz dia dos namorados. PS, se alguma menina quiser me chamar pra gente virar amiga e falar mal de homem, também sempre serão bem. Olha aí. Olá para todos nesse Nerdcast. Sou Carol Rangel, 30 anos, bailarina carioca, bailarina. Nerd. Olha aí, bailarina, que legal. Nerd e procurando um companheiro. A Piccola que sempre fala que quer ser uma linda babalina. Babalina. Uma linda babalina. Já entrei em apps de relacionamento algumas vezes, mas sempre deleto. Acho que sou mais a moda antiga. Gosto de um bom papo, sair e curtir um cinema. MSM não tenho... Mesmo. Ah, gente... MSM. Eita ferro. MSN não tenho. Uma tiazinha. Esse negócio de não sair de casa dá nisso, não consegue. Eu saio sim, eu faço um monte de programas infantis. Faz MSM. Gente, não abrevia, por favor. Mesmo não tendo muito tempo atualmente, mas sempre damos um jeito. O que espero do boy? Que ele seja companheiro. Por trabalhar com dança, minha rotina é bem diferente. Participo de concursos. Entende-se ir pra festivas no Rio ou fora. Ensaios. Olha aí, eu tava tentando ser. Não, mas ela não escreveu certo. É, às vezes ela escreveu festiva que ela fala assim, cara. É. Tente-se ir deixa para as pessoas festivais. Se comunicarem como elas quiserem. Ela não fala festival, ela fala vou pra festiva. Ela quer ir no festivo. Pra festivo. É mais jovem. Achei que era uma coisa descolada, festiva. O que falar de mim? Morena, 1,63. Não sei meu peso. Não me peso, já tenho tempo. Ah, minha filha tá bailarina, não precisa se pegar. É, não. Pois bailarina é. Bailarina não se pesa. Bailarina não se pesa. Dançar é minha vida. Pra descobrir mais, chama no DM. Uhul! Ai, gente, que massa. Sabe o que é DM, senhora Jovem Nerd? É direct. Né? Olha aí, inclusão digital. Pare, não sou tão velha assim. O Instagram dela é Carol Rangel Oficial, só que é Carol escrito só com K. Kroll. É Kroll, né? Kroll com K. Kroll Rangel Oficial. Eu queria que meu Instagram fosse oficial também. Acho legal quando a pessoa bota oficial. Oficial. O oficial e o real é mais importante que a gente verificado. Real oficial, é. Real é, oficial. O meu, se eu botar que é oficial, né, português, eu vou achar que é o time de futebol. Azaghal Real Oficial, queria ter. Não, gente, o meu nem é português. Melhor é o do o William Bonner, que é Real Bonner. Real Bonner. Que é uma ereção real, né? Real Bonner. Ai, caraca, é verdade. Real Bonner. Olha nossa, aí. Que máxima essa roupa. Que legal, né? Nossa, de odalisca. Toda de odalisca. E ela é nerd, olha aí. Gente, é tão bom ser todo mundo que manda né? E-mail pra cá é nerd. Compasso. Nerd sofredor. Gente, é o máximo. Corpo de bailarina não tem igual. Pois é, gente, olha aí. Nossa, ficou perfeito. Arrasou mesmo. Vai chover na horta dessa mulherada aí, gente. É, as mulheres estão... Olá, Olá, nerds! Meu nome é Júlia, tenho 18 anos e, como diz o assunto, estou à procura de um nerd para dividir um chaveiro de coração 8 bits. Olha aí, Nerd Store. Tem na Nerd Store. É o brinde da Nerd Store. Já começa com mexer. Tive várias desilusões amorosas, meu primeiro namorado me traiu e, segundo alguns amigos homens, eu intimido os caras. Bem-vindo ao time das mulheres. Eu não sei ao certo o que isso significa. Talvez seja porque eu gosto muito de estudar, estou sempre com uma expressão séria e me visto como se estivesse indo para uma reunião importante, sempre muito arrumada. Nossa, ela tem autoestima super lá em cima. É, né? Sempre tive esperanças de encontrar um nerd na faculdade, mas já estou no terceiro semestre de engenharia agroindustrial e até agora nada. Esquece esse negócio de encontrar a gente na faculdade. Por quê? Não dá, eu encontrei o senhor K, olha aí que merda. Por que tudo que eu trouxe da faculdade é o senhor K. Olha, eu vou te falar, se você intimida os homens por gostar de estudar, se vestir bem, ser confiante assim, esse homem intimidado não te merece. Pois é. Aí é atrás de mulher. Tipo, é um excelente filtro. Pois é, né? Não, mas é. Pois é, esse negócio de ficar intimidado, né? Porque a intimidado pessoa, por a mulher segura, que se veste bem, que é, cara. Pois né? É. Sai fora desses caras. Vamos ao que eu procuro. Meu nerd precisa ser carinhoso, porque de cruel já basta a vida. Não, certíssimo. Não tem problema se ele for mais velho. Precisa ser saudável, preferencialmente maior que 1,70m. Saudável. Aí, saudável, aí, saudável. Um moribundo. É, exato. Dá uma restringida foda, né? O tuberculoso. Não pode estar usando fralda, né? Saudável. O cara tá com problema de diabetes. Uma coisa assim, é, diabetes. Não dá. Tem que dar um check-up e mandar pra ela. Pressão alta, uma hora tá foda. É, exato, né? É, tem uma propensão. Tá com triglicerídeos alto. Não, puta. Sorry. Linha de corte tá altíssima. Tá, caraca. Altíssima. Tem que fazer checar. E 1,70m também já... No Brasil? No Brasil de hoje? Não, se bem que 1,70m não. Tem que morar no Rio Grande do Sul. Ih, é muito ácido úrico. Não tem um gaúcho tudo come carne, é ácido úrico na estala. Não vai ter um saudável. Vai ter mais que 1,70m, que o povo lá é alto. É, mas eles usam bombacha, né? Então fica mais alto ainda. E ter uma carreira ou estar cursando uma faculdade como eu. Meu Instagram é Citizen of Dreams. E apesar da maioria das fotos estarem com cabelo cacheado, atualmente ele está liso. @CitizenOfDreams. Vamos stalkear agora? Vamos ver, vamos stalkear. Eu adoro stalkear, gente. Isso é legal. E também. Não é legal? É porque o ser humano gosta de julgar. A gente gosta, né? De julgar. E nunca ser julgado. E nunca ser julgado, por favor. Ela é muito bonita, tá, gente? Linda, gente. É. E fica. E o cabelo cacheado tá bonito. Pois é, olha aí. Eu gostava do cabelo cacheado, não sei como vai ficar liso. Ela segue a NASA, a Ariana Grande, que ela já está stalkeando o MoMA Museu. Ah, achei que era aquele negócio lá, MoMA de terror. Não é MoMA ou não? A MoMA. A Lana Del Rey. É isso. Clica aqui nesse negócio aqui pra ver. O que é isso, esse avião? Ah, nos destaques? Ah. Nossa, gostei do avatar dela, com esse colar poderoso. Ama Maxi Colar. Ah, eu também adoro. Ok. Amo o quê? Vou seguir. Ok, vou seguir. Maxi Colares. Colares grandes. Ah, Maxi Colares. Achei que era uma pessoa, uma personalidade. Maxi Colares. Maxi, o cara, entendeu? Maxi Colares, um psicólogo, sei lá. É, psicólogo Maxi Colares. Maxi Colares, eu achei que era isso. Coach, Maxi Colares. Coach Maxi Colares. A portuguesa falou, também ama. Eu falei, caraca, quem é? Tô por fora. Maxi Colares. Tô por fora MSM. Eu sempre... Agora vocês vão... Ai, mas que saco, gente. Eu não gosto de ser julgada. Não gosto da MSM. Tá, então, caraca, Maxi Colares são colares gigantes. É, Maxi Colares. Ai, entendi. Adoro. Ó, para os nerds que se interessarem, ela diz: a expressão "e aí" é a coisa mais broxante já inventada. Você também pode cortar o início chato de "oi, tudo bem" e todas as frases prontas que a etiqueta nos fornece. Tente me mostrar quem é você nas primeiras mensagens. Caraca, ela é muito intimidadora. E aí, beleza? Não pode. O cara tem que chegar falando assim: eu tô devendo R$400 no Serasa pela C&A. É, assim você for mesmo. Tem, sei lá, 30 caracteres pra... pra me convencer, né? Era tipo assim. De qual forma? Tudo vai começar com oi sumida ou com... vai dormir, verré. E ela diz, tente me mostrar quem é você nas primeiras mensagens. Não tem problema me mandar um texto gigante dizendo quem você é, fulano. Eu acredito em otimizar o tempo. Então vamos fazer nossas conversas valerem a pena. Já entra com essa da CIA. É, não é boa, não é seletiva, gente, eu gosto. Um grande abraço pra toda a equipe Jovem Nerd, inclusive o pessoal do Nerd Bunker, que sempre torna os novos Nerd Offices mais engraçados. Eu quero mandar um beijo pra senhora Jovem Nerd, para a Portuguesa e pra senhora Tucano. Senhora Jovem Nerd, obrigada por me incentivar a correr atrás do meu visual chique, meu bem, e por ser um exemplo de mãe e esposa. Ah, meu Deus. Portuguesa, continue sempre com seus vídeos para o IGTV. Gente, eu não faço há mais de um mês. Mesmo com a pressão contrária do Azaghal e do Almôndega. Seus vídeos são incríveis e sempre alegram meu dia. E senhora Tucano, obrigada por ser uma inspiração para mim. É muito difícil conhecer mulheres engenheiras, pelo menos no meu meio. E ter uma família, uma na família Jovem Nerd, enche o meu coraçãozinho de alegria. Ah, que bonitinho. Ainda, que deixou, ainda deu uma paparicada, que a gente gosta. A gente amolece, né? A gente quer te ajudar agora, mais ainda. A gente gosta de julgar. É, não ser julgada, né? E ser paparicada. Bajulada. Ai, que bom. Eu vou chorar, meu Deus. Vamos ajudar você mais ainda. Vamos falar mais de você agora. Júlia. Gente, a Júlia é maravilhosa. Mas ela é mesmo. Mas um pouquinho intimidadora, né? Ah, mas aqueles colares maravilhosos. Ela é poderosa. Ela é intimidadora meme SM. Gente, ela sabe o que quer, ela não quer, entendeu? Não quer perder tempo. Não quer perder tempo. Eu também... Gente, o tempo é precioso. Tem que ser... Não pode ficar perdendo com churumela, não, gente. Tem que ser confiante, hein? O homem tem que ser confiante. E ela tem 18 anos, cara. Olha aí. Já não quer perder tempo, 18 anos. Tá certo. Tá certa, tá certa. E não pode falar, e aí, tudo bem? Beleza? Já pula e aí? Isso. É, já acabou. Pula as frases prontas. Ah, mas é porque ela tem 18 anos. Depois ela vai entender que é só, e aí, beleza, sumida. Então, depois esse filtro vai dar uma largada, né? É porque ela ainda tá muito nova. É, com o tempo você... É. Ela é nova, ela acha que ela vai domar os homens. É, quando a gente tem 18, né? Nossa, a gente é mega exigente. E aí, vocês estão querendo ajudar ou querem? O cara tem que começar escrevendo terça-feira, chove muito. Né? Planeta, Terra, cidade, Tóquio. É. Começa assim. É o cara, entendeu? Ou faz que nem a Leila, tô devendo R$400. Tô com meu nome sujo no Serasa por causa de R$400 da Casa de Bahia. Não, não sei. Ah. Mas aí você tem que escrever no perfil do Coita Tinder. Pois é. E ela não vai querer essa aí, não quer Coita Tinder. Ela não quer Coita Tinder. Não quer. Não, que ela quer o cara com carreira ou estudando. Pois é. Ela ia gostar do cara que eu já fiquei, que ele me ligava, ele dava toque a cobrar e fazia o 3 segundos, lembra que tinha? Pra eu retornar pra ele. Pra ele me chamar pra sair. Diga a cidade de onde tu tá falando. Ligado. O Nerdcast volta já. Dia dos Namorados. Um dia sensual e romântico para você que é nerd. Se você estiver namorando, é claro. Se você não estiver, é um dia triste e deprimente, como todos os outros dias da sua vida. E é claro que nesse dia você não tem muitas opções, porque sempre que você sai de casa, você vê gente de mão dada, se beijando e transando na rua. Se você liga a TV, vai estar passando PS, eu te amo. E se você for ver alguma coisa na Netflix, tem aquele trailer do Barraca do Beijo te enchendo o saco. Então por que não ligar o YouTube e assistir os vídeos da Sociedade da Virtude? Lá você encontra a Majestosa, o Lorde Tomokazu, a Samantha e até o He-Man. E você conhece a Pantera Ruiva? Você tá ouvindo ela. Então bota na playlist e deixa rolar. Se é pra passar o dia chorando, é melhor ficar rindo enquanto você tá chorando, né? Entra lá, entra. Sociedade da Virtude. Mas nem tanta virtude assim. Tradução simultânea. mon copain idiot. Il lave mes culottes. S'il me contredit, il va à la cuisine. Si vous n'aimez pas ce que je dis, vous dormirez là-bas, à la porte. Je vais à la danse maintenant, pour m'amuser et profiter de la vie. Mon copain est idiot. Il lave mes culottes. S'il me contredit, il va à la cuisine. Si vous n'aimez pas ce que je dis, vous dormirez là-bas, à la porte. Je fais à la danse maintenant, pour m'amuser et profiter de la vie. Informações do inferno do Sr. K. Sr. K. Diga. Você tá preparado para mais uma rodada? Mais um ano nessa lama. Eu acho bacana que os anos entram, os anos saem, os anos entram, né? E as pessoas não aprendem, né, cara? Mas não tem problema, a paciência é a última que morre. Não, é porque são novas pessoas, né? Novas desgraças. As pessoas têm... Jovem aprende assim. Mas as pessoas têm que olhar para as desgraças passadas e aprender. Ah, mas ninguém aprende, nenhuma geração aprende. Você já viu alguma geração aprender alguma coisa? Gente, a pessoa só aprende vivendo. Eu falei lá no trabalho, a gente tava conversando coisas genéricas, aí eu comentei. É, porque, porra, era normal, na década de 80, você comer salsicha crua. Aí os milênios ficaram olhando e falaram, hã? Eu falei, salsicha. Não se come salsicha crua. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Anos 80 e 90 fizeram pessoas fortes. Se acabou o mundo, só vamos sobreviver nós. Vocês estão fodidos. Todo mundo embora. Nós somos as baratas do planeta. Não só comia, como os nossos pais faziam sanduíche de salsicha crua. Oh, gente, que é isso? Pegava a salsicha do plástico, abria, lavava e fazia verdade, aquele... salsicha aperitivo, né? Era fria mesmo. Fazia. Não, gente, fazia aquele sanduíche com maionese e salsicha. Mas ela é pronta pra consumir, não é? Aquela salsicha coquetel? Cara, nossos pais falavam que era. Não, tá escrito, pronto pra consumo. Salsicha não foi feito pra consumo humano, aquilo é resto. É, aquilo é uma pasta rosa. Ô, gente, a gente nasceu na moda da vasilha de plástico, cheia de BPA, que gente, esquentava. Se salsicha... Entendeu? Salsicha não tem nada que estraga. Mamadeira bico, de criança. Casco, nada disso, jornal, nada disso estraga. Você pode comer à vontade. A gente cresceu na época da salsicha crua, da telha de amianto. Isso. Telha de amianto, já andei muito em cima. Sei. Trabalhava com a telha de 500 graus na minha cabeça. Sem cadeirinha de criança, sem sim. Cadeirinha, andava no porta-malas, tá brincando. É, porta-malas. A gente viajava pra São Lourenço no porta-malas. Não, meu pai baixava o banco, virava tudo um camão, lembra? Botava colchonete ainda pra ir mais confortável. Tinha colchonete de edredom, era. A gente ia deitadinho. Tinha lugar melhor no Fusca do que aquele espacinho, aquela piscininha que ficava ali atrás, em cima do motor e atrás do banco? Porra, cara. A gente ia lá atrás dando tchauzinho pras pessoas, né? Isso. E tá todo mundo aqui. Nem todos, nem todos. Nem todos. Muitos morreram no caminho. A expressiva maioria. Em percentual, está todo mundo aqui. Então, pronto. Seleção natural. É, tinha menos gente no planeta, né? O mundo era uma grande Europa. O mundo era uma grande Europa. Entendeu? Hoje em dia o mundo é um grande Estados Unidos, onde tem aviso pra tudo. Naquela época não tinha, naquela época, amigo. É isso aí. Você acha que vai dar merda? Não, então boa sorte. Morreu. Não, morreu, mas já dizia Ivan Drago. Nossos pais eram mais relax com isso, cara. A gente podia estar se afogando na praia, não sei o quê. Praia? Era assim, volta não aí. Não é questão de ser relax, eles só não sofriam de antecipação, é isso. eu vou deixar pra me desesperar e morrer quando sumir, quando se afogar. Eu não vou ficar pensando nisso antes. É uma forma mais positiva de viver, porque hoje fica, ai meu Deus, meu filho vai cair da escada, vai, não pode, não faz isso. Não, faz aí, se morrer depois eu sofro, não vou sofrer agora. Que horror. Ah, era assim. Ele tá com a cabeça fora d'água, olha lá, tá vivo, olha lá. Tá se debatendo, olha lá, tá bem, porra. Isso quando a correnteza não levava as crianças pra 3 km pro lado, pra lateral. Era, e nossos pais, quando a gente voltava 3 horas depois, lá da casa do chapéu, eles nem tinham reparado que a gente... Mas olha só, se você parar pra pensar, é muito mais lógico. E assim, estavam lá os pais na praia, torrando no sol, comendo farofa, frango, tomando cervejinha, certo? Certo. Aí a criança some. Quando ele percebe, sabe lá Deus quanto tempo, né? Ele percebe que a criança sumiu, aí nesse momento ele fica nervoso. Aí essa gritaria, cadê a criança? Aí a praia inteira grita, aí acha a criança, né? Assim. Aí acha 3 quilômetros depois, mas acha. Hoje em dia é como? O tempo inteiro na atenção. Cadê a criança? Não pode ir na água, não pode ir no protetor solar, não pode comer camarão na praia, toma um suquinho, hidrata. É o tempo inteiro nervoso, não aproveita nada. E o amigo, protetor solar. A gente não sabia o que era protetor solar na nossa época. Não, a gente só conhecia Caladril. A gente vivia num mundo paliativo. Que Caladril, a gente era maisena, lembra? Era maisena. Caladril, você foi muito chique. É, a gente era maisena e endurecia. Ai. Eu parecia o Granamir depois da... Que nojo, gente. É, e a praia significava ficar 3 dias queimado. Sem se mexer e cheio de com a pasta de maisena ou aquele... Caladril. Aquela, leite de magnésio. Ai, meu Deus. Aí botava a gente no ventilador, lembra? É. Fica aí no ventilador. Aí aquela merda daquela pasta de maisena secava. E aí doía mais. Ela vira uma pedra. A maisena vira uma pedra. Pra te sacanear. E aí não era pra aliviar, era pra te sacanear. Era muito pra sobreviver mesmo, cara. Porque aí repuxava, né, aquela pedra. Secava tudo. Caraca, eu lembro. Cara, eu tô falando, nós somos as baratas do mundo. Pessoas que viajaram pra fora do país numa época que não existia Google, que não existia Translator. GPS. O GPS, que você tinha que pegar um mapa do lugar e falar... Caraca, lembra? Guia Quatro Rodas? Mapão. Caraca, gente, Guia Quatro Rodas. Quantas cidades a gente se perdeu, lembra? Guia Quatro Rodas. Você andar no Brasil com Guia Quatro Rodas, que era uma bíblia dentro isso da... Isso aí, todo mundo... Da mala do carro. Não cabia no porta-luvas, era na mala. Ali no porta-malas. E você conseguir chegar nos lugares, vai todo mundo tomar no cu. O nego tá preocupado com patinete que tem que usar capacete. Meu filho, vocês estão de sacanagem. Pare de ficar imaginando como seria lindo nossa vida, 2 patinetes elétricos. Não vai acontecer. Gente, mas essa geração tem um agravante. Até você falou. Você viu lá a pesquisa de que os jovens têm feito menos sexo. Os jovens têm feito menos sexo, é isso aí. Eu tô felicíssimo com isso. Eles têm feito menos sexo porque não conseguem interagir, entendeu? É tudo muito no tipo, virtual. Dobrou, de anos pra cá, dobrou. Pelo menos nos Estados Unidos, né? A pesquisa. No texto é um papo excelente. Quando o cara chega... Não consegue. Pois é, mongolos gigantos agressivos. Não sabe falar. Mongolos gigantes agressivos. Não consegue, gente, porque é tudo no GIF, é tudo no... Eu acho que é porque a pessoa tá... Realmente as pessoas estão clausuradas, ficam mais em casa. Não consegue interagir testando, mas não consegue falar ao vivo, olho no olho. Lembra que eu falei há alguns vários nerdcasts atrás que se tudo correr bem, a gente só precisa, assim como os dinossauros e a natureza, a vida, ela só precisa da nossa ausência pra dar certo. A gente só precisa se retrair para um ambiente seguro e ficar olhando de longe. Daqui a 15 anos, antes eu achava que 20, mas eu exagerei. Daqui a uns 15, quiçá 12, a gente volta e vai ser a terra devastada, não vai ter ninguém. Caraca, cara, que pérola. A natureza só precisa da nossa ausência para dar certo. Isso é uma verdade, gente. Eu confio na natureza, eu tenho certeza que vai dar merda. A natureza tá aí pra isso. Eu confio na natureza. Essa galera não vai procriar. Vamos pular 2 gerações na raça humana. Dá uns 20 anos. Você vai ver que vai ter gente de 40. Teremos nós, 60, 70, 80. Mas não vai ter ninguém de 10, amigo. Não vai ter ninguém de 15. Escuta o que eu tô falando. Vai ter um gap, né? Vai ter um gap foda. Vamos lá, vamos pro primeiro e-mail, senhor K. Pois não. Anônimo? Não botou nem. Ah, ridículo quando é anônimo, gente. Eu não leria. Isso é vergonha. Tem que vir botar a cara tapa. É, porra. Que aí é fácil de escrever a fanfic, né? É, pô. Não, qualquer um, nenhum. Quando eu tô tendo a história do... A pessoa pode inventar o mundo em branco. Também, né? Então, exato. É, até aí, a gente não pede RG. Mas eu acho mais digno. Eu acho mais digno quando a pessoa inventa um nome. Também acho. Então inventa, eu posso inventar o nome João da Silva. É, pode ser verdade então, porque se ele botou anônimo... É, ele tá preocupado. É. Isso é um bom indício, porque a gente recebe um monte de lorotinha aí também. É, tem mais chance de ser, né? Então okay, vamos lá. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sábios conselheiros do amor nerd. Venho por meio deste pedir um conselho e devido ao conteúdo um tanto quanto bizarro, prefiro me manter anônimo. Podem me chamar de Kaiser. Tenho 29 anos e sou muito bem casado. Olha aí, seu Kaiser já gostou. Certamente ele se chama Kleber. Vamos lá, Kleber. Minha esposa, ao contrário da tendência atual, odeia homens de barba, tem nojo por pelos de uma forma geral. Viu, Jovem Nerd, teu sovaco não agrada. Agora começou. Ela ficaria chocada. Porra. Esses dois babuínos que você tem dentro da blusa, eu não ia fazer nada com ela. Vamos lá. Eu também não suporto ficar com a barba por fazer por mais de uma semana, com todo respeito aos senhores cultivadores de vasta e respeitosa barba. Poxa, me desculpa, mas a maioria dos homens com mais meses de barba. É, a maioria. Você pode ver esses todos os atores aí. Todos melhores. Todos ficaram. Até o Ben Affleck. Até o Ben Affleck ficou bonito de barba. Que na maioria. Todo homem fica melhor de barba. Dependendo da base. O cara tiver também uma barba que parece, parece um mendigo. Já teve no 4 de julho, nascido em 4 de julho. Não, mas aí tava lixo. Não, no lixão. Samurai lá, o último Samurai. Samurai! Ah, tava... Olha isso! Olha aí! I want to be ninja! Não, gente, é porque ele de samurai foi muito esculacho. É, né? Foi muito esculacho. Todo mundo queria um samurai daqui. Um samurai de. Mais. Ele já é do público. Samurai de olhos azuis, né? Samurai de olhos azuis demais. Mas deixa o cara não quer ter barba, tudo bem. Se a esposa dele não gosta, tá ótimo, tá certo. Não, a esposa dele vomita na cara dele. Deu match. Exatamente. O problema seria se ele quisesse ter barba e ela não quisesse, ou vice-versa. Ela quisesse que ele tivesse barba, mas ele tinha a cara lisa. Quer dizer, então, mas aí sabe que é? Pro cara ter a cara lisa, ele tem que se empenhar. Tem que se empenhar. Porque geralmente fica aquela lixa inacreditável. Pois é. Que, né? Tem que fazer a barba todo dia se você quiser uma cara lisa. É, senão fica com uma lixa. Vai cumprimentar, tu toma um arranhão na cara. Ah, pode fazer um negócio de laser aí que tem. Laser? Ah, é. Tem isso. Mas é pra tem. Sempre. É, pra sempre. Aí não o tem homem mais volta. Que vai tirar a barba pra sempre é uma atitude. É, uma atitude extrema, porque ele pode terminar, ele pode ficar desgostoso. O homem desgostoso sem uma barba pra fazer é o quê? É verdade. Isso é uma frase, né? Não dá pra saber que o cara tá mal, né? Exato, vai fazer o quê? Vai passar carvão na cara? Aí, gente, aí, isso dá uma música, eles estão se chorando, olha aí. Tá perdendo. Caraca, gostei disso. O homem desgostoso sem a barba pra fazer é o quê? Caraca, tá muito nessa de música, gente, pelo amor de Deus. Pois bem, acontece que há um ano atrás precisei fazer uma cirurgia na região abdominal e precisei fazer a tricotomia até lá embaixo. O que é tricotomia? Caralho, mas cirurgia na tricotomia é corte de pelo. Corte de tricô, né? Tricô, fez crochê. Tricotomia. Ah, ele teve que raspar, tá. Acontece que... Mania de tricotar tricotomia. Mas que cirurgia que ele fez, cacete? De cavidade abdominal aberta pra ter que raspar até o campinho? Pois é. Região abdominal foi até lá embaixo. Raspou até o saco. Ou fizeram isso pra sacanagem. Raspagem dos pelos da região que será operada, feita para limpar e desinfetar a área que será submetida à cirurgia. Teve que raspar até o saco. Ah, mas quando a gente faz cesárea, né, a gente raspa um... Porra, mas o abdômen, o cara foi operar o abdômen, ele não tava grávido. Mas às vezes o cara fez um apêndice old style, abriu tudo, o teu umbigo. Porra. Às vezes pegou um cara, um médico que é vintage. Cara, isso deve ter um grupo pra isso, sabia? Médico padrão russo, década de 80, que fazia cirurgia com concha de sorvete, amigo. É, eu prefiro abrir pra ver como é que tá lá dentro. pra ver se tá tudo bem. Esse negócio de câmera. Não, esse negócio de ultrassom. Esse ultrassom. Me dá essa coxa de sorvete aqui. Me dá essa coxa de sorvete que a gente vai abrir. Fica tranquilo. Ai, que horror. Sei lá, né? Mas enfim, vamos lá. Porque sacanagem por sacanagem, o cara podia estar indo lá fazer uma cirurgia de tireoide e raspar o saco dele, só pelo caos. Ai, ai, ficou maravilhoso, liso com uma garrafinha. É, lisinho, lisinho. Mas é que no mundo dos macacos, quando eles querem humilhar o macaco, eles raspam a cabeça do macaco, já viram isso? Raspam? Como? Mas como é gilete? Que o macaco raspa a cabeça do outro macaco? Não. Essa é a história lá que meu pai contou, que conheceu o cara lá da fazenda. Com teus pais? Eu vi isso na televisão, quando o macaco com a cabeça raspada, ele fica humilhado. Mas como que você, como um macaco rasca a cabeça do outro macaco? Cara, com a língua? Cara, o ser humano tá raspando a cabeça do macaco pra humilhar? Não. Porra, quando a febre amarela? Coitado do macaco. Caraca, não. Planeta dos macacos já. Eu vou lutar do lado dos macacos, meu irmão. Nego matou. Ah, vai tomar no cu, tô raspando a cabeça do macaco pra humilhar o macaco? Pra estudar, porque o nego tá achando que é ele que transmite a febre amarela. E aí raspa a cabeça? Não, não tem nada a ver com isso. Febre amarela, gente, não tem nada a ver com isso. A imagem que veio na minha cabeça é a seguinte: uma porrada de macaco segurando um macaco e mais uma porrada de macaco puxando os pelos da cabeça do macaco. Caralho, meu irmão. Fizeram um experimento. Que fim de mundo. Rasparam o macaco. Não, mas não. Lembra aquela história do cara que eles fizeram uma armadilha pro macaco pegar banana? O macaco ficou com a mão presa na caixa. Aí eles foram lá, porque a turma dos macacos ia lá, detonava a fazenda do cara. Sei lá, era essa história que o cara contou. Aí eles fizeram uma armadilha pro macaco pegar banana, ficou com a mão presa lá. O macaco líder. Isso. E aí eles rasparam o macaco todo. Rasparam o macaco e soltaram ele. E aí ele ficou... Perdeu a autoridade lá. Perdeu a autoridade? Mas tu já viu um macaco raspado? É forte pra caralho. Tinha que ter ganhado. Dobra a autoridade desse macaco. Será que é essa foto que eu mandei? Será que é esse macaco? Porra, se esse macaco aparece pra mim, amigo, ele é meu líder agora. Claro que pariu. Você tá me dizendo que se a gente pegar o Tony Ramos e raspar, ele vai perder a autoridade dele. Não vai conseguir mais papel. Ninguém respeita mais. Ah, continua aqui, ó. Tricotomia até lá embaixo. Tá, então ele raspou tudo. Fez total. Né? Perdeu autoridade. Perdeu autoridade. Perdeu autoridade em casa, isso aí. Olha aí, acontece que na hora da intimidade percebi que minha esposa gostou da ideia. Ah, gente, essa é a história bizarra, anônimo, raspou calma, o saco. Calma, que pode piorar. Não quero chocar as senhoras da mesa, senhora Jovem Nerd portuguesa, mas na hora do bola gato. Que isso? Ela teve mais gula do que antes. Que bola gato mesmo? Sei lá, pelo jeito, minha filha. Fala em inglês, bola gato. Ball cat. Caraca, Ballcat. Minha filha, se ela gostou, é que tu devia estar nojenta, hein, amiga? Caraca! Não, ele devia ter um matagal que a mulher, coitada. Pentelho entrando no nariz. Nossa, devia ser uma desgraça. A mulher tá traumatizada. Ela tem nojo de pelo, ela vomita com pelo. Caraca, olha aí, ó. Imagina ela puxando assim, pega as duas mãos. Junta assim, palma com palma. Aí imagina ela botando aquilo no meio do matagal e abrindo assim pros ladinhos, falando, achei. Ai, que achei, olha, e olha, o chato. No meio dos chatos lá. Ah, fala sério. Ai, tá bom, já é pico roxo, ainda com essa pelagem aqui, a gente não vê, né? Não sei se os millennials sabem disso, mas tem que raspar e não, tem que aparar. Mas millennial não vê ninguém pelado. Millennial não vê ninguém pelado. Tem que aparar ou tirar. Millennial não faz mais sexo. Diz estudo. Pentelho realmente é uma desgraça, gente. Tem que tirar, gente. A laser hoje em dia não dói laser mais nada. Laser no saco? Não dói nada. Não, melhor não. Não dói mais nada. O que saco dói é a depilação a cera. É. Caraca, cera no saco. Porra, mas vai tomar no cu que eu não vou fazer depilação a cera no saco, André. Caraca, meu irmão. Eu não tô falando pra fazer, tô falando que a cera que dói. Imagina a cena. O laser não dói nada, estica gente. 3 metros. Confia em mim. Gente, estica o saco até... Estica até ficar transparente. Rasga o saco. Não, gente, é laser. Laser, qual foi o último laser que eu fiz? Foi super moderno, não senti nada. Bota o quê? O óculos escuro no pinto? Sei lá. Aquela depilação. A mulher que depila que bota o óculos. Puta merda, mas se for um laser errado, amigo... O quê? Não, melhor não. Deixa essa porra pra lá. Não, gente, só basta parar, no caso dos homens, a parar, né? Não precisa raspar. Eu acho que pentelho não acrescenta nada na vida, gente. O pentelho é a parada pra proteção, né? Ah, protege. Mas a gente tem roupa, a gente não é macaco, cara. Exatamente. Exato. Proteção é cueca. Arriscado é sair sem cueca. Exatamente. As pessoas têm pelo porque antes andava todo mundo pelado, você tava no chão. Exato, sentava no chão. Agora a gente usa se não tivesse roupa. Pelo no é. Cu, entrava tudo. O penteiro no cu era uma rede de proteção contra o homem das cavernas. Ai, gente. Pentelho no cu é uma coisa escrota, gente. Se você tem, amigo, pelo amor de Deus. Eu vou te dar. Olha, qual é o nome da máquina laser que eu fiz a última vez, gente? É ótimo, não dói nada. Agora o Nerdcast é pra incentivar os homens. Homens e mulheres, tá? Ah, mas não tem tosse higiênica? Mas é? Isso é uma tosse higiênica. Eu gostaria de trazer meu marido aqui pra fazer a tosse higiênica. Pô. Só com aquela bunda que é só uma né, um moicano assim. Moicano investido na bunda. Meu marido parece que tem uma lacraia na bunda. Uma coisa peluda. Ai, acho escroto, gente. Caraca, o banheiro volta com badalhoca. A gente... Mas os homens das cavernas eram badalhoca, você acha que não? O cara com uma bunda e sendo um tufo de cabelo no meio de dentro do cu, que coisa escrota, pra fora, assim, sai uma vassoura. Do nariz, sai da orelha, tu acha que não sai do cu? Sai, eu acho escroto, gente. Pelo saindo da orelha, do nariz, do outro cu, dia, meu nariz, meu bigode tava entrando no meu nariz. Outro dia não, né? Não, mas agora tá, pode olhar. Tá aqui, ó. Onde tá entrando? Tô passando aquela maquininha que faz chorar. Tá aqui, esse aqui em pé que entra. Não, mas tava saindo do nariz, emendando, fazendo uma coisa só, como se meu bigode nascesse no meu cérebro. Aí eu olhei e falei, caralho, tá demais isso, tá asqueroso. Aí eu comprei aquela máquina que faz chorar, né? Bota no nariz. Gente, eu tenho que lembrar o nome do laser. Vai fazer propaganda de graça. Porque é muito bom. Gente, eu vou lembrar. Laser cu. É o... Só pra pacificar esse assunto. Levar um tiro de laser no cu pra depilar é realmente melhor cortar com uma tesoura de grama. Porque, pelo amor de Deus, não dói, gente. Não dói nada. Só que eu vou explicar como é que é. A mulher passa, tipo, uma geleca ali. No cu. Nossa, uma geleca. Passa. Ok. E aí... Danger. Pode levar uma testemunha? Um segurança? Meu filho, você vai... Com segurança. Pode levar alguém pra segurar na mão, pelo menos, na hora? Sei lá. Você me... Divide, sei lá, abre o mar vermelho lá igual a Moisés. A mulher passa a geleca. Abre as bandas? Abre. Ué, a bochecha? Como é que a mulher vai alcançar lá? Não tem que sei. Sorrir. Você tem que sorrir. Como, pra rir tem que fazer. Frango assado? Que você tem que afastar as bochechas? Tem que segurar as bochechas. Aí a mulher vai lá. Que profissão, hein? Caralho. Eu também acho uma desgraça. Que profissão. Eu também acho uma merda, mas pra mim é ótimo. Aí a mulher passa aquela geleca. Peraí. Tem que ficar o bicudo pra fora, assim, aquele beicinho. Gente, você fica pelada. Mas faz bico de pato? Faz bico de pato? Tem que ficar pelada pra fazer, gente. A gente entendeu. Aí você fica lá, abre a bochecha e arrebita o cu. E aí? A mulher passa o gel. No cu. E aí ela passa em tudo. Aí... Com a mão? Na orelha com gel. Ela tá de luva, gente. Caralho, meu Deus, gente, que coisa... Que é isso? O que tá acontecendo? Mas não tem um palitinho, gente? Aquele palitinho de botar na boca, pelo menos? Tem que ser com a mão mesmo? Presta atenção, ela tava de luva. Que aí trabalho, ela que pega profissão. Um negócio igual de ultrassonografia, sabe? Ah, tá. Redondinho. E fica passando aquilo por 10 segundos. Dá uma leve esquentadinha e acabou. Esquenta o cu? Esquenta. Nossa, tudo. E aí você se livra de Nossa, todos os pelos, pra do sempre? Corpo inteiro. Isso é uma liberdade. Não, você tem que fazer pelo menos 6 sessões. Ah, uma liberdade que a gente... A minha perna não tem mais nenhum pelo. A virilha é herói da resistência, ainda tem. Mas você, cada vez que fizer, menos e menos e menos. Olha que maravilha. Olha, minha profissionais filha. A ser valorizados, amigo. Eu, ó, se eu pessoa desempregada, ela topa qualquer coisa, né? Desempregada, a mulher ganha uma fortuna. Uma fortuna lotado. Pra raspar o cu das pessoas? Lotado de gente. Mas lotado, não é ela que ganha, o dono da máquina que ganha, gente. Você acha que o cara que tá no caixa do supermercado ganha fortuna? Ela aluga a máquina. Esses lugares, essas clínicas alugam a máquina. Mas ela é a dona da máquina? Não, ela aluga essas clínicas. Ela assim, ela liga pra, olha, esse mês... Eu tô falando dia da coitada, tal, a máquina vai estar aqui. Da coitada que tá com uma luva de silicone sentindo as pregas de 10 pessoas 20 por hora. Ela não liga, gente. É corpo humano. É, caraca. Ai, aí eu ginecologista também não pode mais examinar ninguém. É verdade. Mas o médico, ele não dá valor à vida nenhuma. Então essa pessoa aí que tá o dia inteiro olhando o cu não tá dando valor a mais nada na vida. Não, ela incentiva. Incentiva o quê? Ela incentiva, ela fala, não, vamos tirar mais aqui, vamos cavar mais, vamos fazer mais. Ela que incentiva. Ela incentiva. Céu, ela, vamos tirar tudo, vamos tirar tudo. Maravilha isso, tá, né? Você vai lá chegando querendo tirar sua virilha, ela, não, não, não, abre a perna aí, vamos tirar tudo, vamos fazer a limpeza. Maravilha, gente. Ela incentiva. Essa pessoa é a pessoa livre, ela não tem mais nada que aprenda. É. O cara se raspou, tá achando que é uma história bizarra. Não. Que a mulher dele gostou, que não tá aquele matagal, que ela enxergou o que ela ia fazer, né? É, ele botou aqui, ó, percebi que anteriormente à cirurgia, ela praticava oral meio com nojo. E agora não. Caraca, que relacionamento. Coitada dessa mulher. Ah, coitada, meu Deus. Só que com o tempo, os pelos voltaram a crescer. E, obviamente, voltou aquela pequena ojeriza atrás. Aí, ó. Aí. Gente, coitada do cara também, que pena. Ah, não, me desculpa. Me desculpa. Laser. A pessoa quer manter o relacionamento, cada um tem que ceder. Você quer prazer, amigo? Então, se livra desse matagal aí. Mas ele falou que os pelos... Tá. Tá certo. Porra. Laser, porra, laser. Se a mulher tem nojo, é verdade. Eu acho, né? Calma, ele falou aqui, ó. Mês passado, resolvi fazer uma surpresa pra ela e me depilei. É, não com o câncer líquido que o Rex utilizou. Foi na lâmina de barbear mesmo. Nossa, que perigo, gente, olha maluco. O laser que eu vou te falar, porra, que é a melhor coisa do mundo. Ah, vai lá. E na hora em que ela viu o menino peladinho, soltou. Que porra é essa? Pronto, o clima foi embora. Mas dias depois... Porra. Pois é. Eu não entendi agora. Eu não entendi também. Aí vê que tava no raspou direito, ficou um choquito. Cravou tudo, né? O cara raspou quanto fio. Aí a mulher falou, que porra é essa? Não tem pelo, agora tem um... Viva. Tem pus pra tudo quanto é lado. Agora sou adolescente. Tô adolescente na tua virilha. Aí é mais nojento que pelo. Mas aí não, ó. Mas aí dias depois, nossas atividades na cama ficaram mais frequentes. Na verdade, até me sinto mais confortável livre dos pelos pubianos. Meu Deus, cara, sharing too much. Gente, se livrar de pelo é uma liberdade. Eu quero saber de se meio vai chegar. Tudo agora. Bem, mas eu não preciso que ele me mande uma carta pra me dizer isso, porra. Olha... fica a dica, gente. Fica a dica pra vamos, vocês. Vamos seguir, pelo amor de Deus. Tem que chegar em algum lugar esse meio. Cara, com esse saclezinho aí, gente. Outro problema é quando vou à academia pra fazer ginástica, o chuveiro de lá é daqueles coletivos. E percebo que quando vou tomar banho, a galera estranha. Ah, whatever, os outros. Que caralho de academia é essa que não tem box? O cara tá preso, maluco. Que porra é essa? Um presídio, caralho. Pois é, gente, que chuveiro é esse? Não existe que mais. Que pesadelo. Os caras dos anos 80. Caralho, né? Irmão. Você não toque, sei lá, o cara tá... Vendo um filme dos anos 80. Na academia pop. Agora os pelos estão voltando a crescer. Estou muito na dúvida se volto a me depilar pra agradar minha parceira no dia dos namorados, correndo o risco de ser zoado por ela. O cara mandou um e-mail pra isso, Deus, pra perguntar se ele se raspa. Aí ele pergunta, converso com ela pra ver o que ela pensa, né, sobre isso, ou faço mais uma surpresa? Senhor, sei K. que é uma dúvida bizarra, mas agradeço a atenção. Faz o seguinte, deixa a pentelhada crescer e desenha a laser um coração. Pinta de rosa-choque. Isso, pinta de rosa-choque. E roxo, sei lá. Vamos, vai ficar lindo. Eu acho que ele devia perguntar pra ela o que é que ela acha, porque já que ela teve uma reação estranha... Raspa só as laterais pra fazer o moicano, entendeu? Ela teve uma reação estranha, que o cara tava um choquito, gente. Tenho certeza. O cara me raspei com a gilete, todo feliz. Via tão um negócio asqueroso. Imagina o cara raspando o saco, uma superfície rugosa, com uma gilete. O cara suando frio. Rugosa, mas é com uma gilete. Cara... Passando a gilete suando, tremendo. Ué, que nem o Thanos faz aquele queixo dele ali. Como é que ele raspa aquele queixo? Ele estala o dedo. É assim que ele faz o queixo. Porque o queixo dele é um saco arrugado. O Thanos é índio, não tem pelo. A mulher deve ter perguntado que porra é essa. Não era porque tava raspada, é porque devia estar cheio de band-aid. Cheio de papel higiênico, né? De papel higiênico. Aqueles pedacinhos de papel higiênico molhado que põe na cara, sabe? Então devia estar uma porrada no saco. Eu acho que ele não devia fazer surpresa, não. Fala com ela primeiro. É, cadê o diabo? Cadê? Pois é, gente. As pessoas não conversam, hein? Esse relacionamento está estragadaço. Gente, as pessoas não é uma depilação que vai resolver, não. Você não não tem intimidade? Eu, hein? Pra não tem, esposa? Que o cara chegou, chegou raspado e a mulher deu um tapa no saco e falou, que porra é essa? É, ele tá igual o macaco raspado mesmo, ele tá... Tá, perdeu a moral, o cara raspa... O cara raspa o saco, o nego fica zoando ele na academia, a mulher dele não quer saber dele. Pô, que academia é essa que o nego fica olhando pro saco dele? E fala, aí, seu macaco raspado. O nego fica manjando ele no banheiro, cara, tá muito ferrado mesmo. Macaco da bola lisa, se tu leva pra lugar nenhum, pô. É só ele pintar de azul. Macaco da bola. Pra ganhar o respeito isso, de volta. Isso, isso, essa é a melhor dica. Raspa tudo e pinta o saco de azul. Isso. Pô, pintar de azul ganha respeito. Vai ser o dia dos namorados como nunca. Compra uma almofada de carimbo e fica isso. Fazendo teabag. Faz teabag na almofada de carimbo. Olá, me chamo Pedro Pinheiros. Escrevo-lhes depois de muito ponderar sobre esse assunto. Há tempos venho me questionando se devo eu me engajar em um relacionamento com um ou uma alguém. Botou aqui um... Ser humano. Um ser humano. Se for com um ser humano, vai em frente. Sim. Um bípede mamífero dotado de polegar opositor. Você não entra mais em detalhes, é isso. Assim, basicamente. Uma criatura baseada em carbono, bípede, mamífero, com polegares opositores. Pronto. Bem abrangente. Exato. Tá valendo tudo, amigo. Tudo que caminha sobre a terra tá valendo. Vai. Tá certo, gente. Bom, é que... Mas dúvidas me surgem. E quais seriam os motivos de tais dúvidas? Explico. Hoje estou com 23 anos. Você parou de me dizer isso? Que bom. Que bom, Carol. Vamos lá. Gente, esse é o verdadeiro pansexual. Ele gosta de... Independente de... Ele gosta de bípedes com um polegar. Bípede sexual. Bípede sexual. Gosta da pessoa, independente do que ela seja. Não, gente, eu sou a favor também. Olha só, polegar do opositor, tá valendo. Vamos lá. Se for maneta, já era, né? Não pode ser. Hoje estou com 23 anos e nunca namorei, pois sempre escutei... Olha aí a Millennium. Aí, ó. 23 anos, aí, nunca namorou. É exatamente essa estatística. A galera de 18 a 30 não tá fazendo mais sexo. Peraí, você não precisa estar namorando pra fazer sexo. Você sabe disso, né? Não, eu sei. Então, pois é verdade. Não, tudo bem, mas a atividade... Não, quer dizer, não falou, é que a gente já tá pensando, o Millennium já tá crucificando a galera aí também. É, gente, pega leve com o Millennium, só porque o cara não namora, às vezes ele não quer compromisso. Não, também, já é meu filho também. Vamos lá. O jacaré banguela não namora, e aí? É que falou nunca namorou, a gente já acha logo que nunca saiu de casa. Exato. O jacaré banguela tem um pouco mais que 23 anos, ele tá quase com 50, né? Esse já era. Vamos lá. Bom, nunca namorei, pois sempre escutei dos meus pais que primeiro terminaram os estudos, depois se aventurar com coisas do coração. Cara, eu vou te falar, os pais dele devem ter a nossa idade. O pai não serve pra nada. Eu acho engraçado o seguinte, que... Todo conselho de pai é uma loucura. É uma merda. Não, eu vou te falar uma coisa, eu tenho vários amigos já com filho grande que nem eu, e eu fico vendo os conselhos, como o nego prende, como o nego... Cara, era todo mundo um bando de porra louca. É, pois é. Fazia coisas inacreditáveis, mas aí com os filhos é... Pois é. Fica pagando, não, primeiro os estudos, não sei o quê. Ah, mas na tua época era putaria. Anos 80, pelo amor de Deus. Caraca, cara, a galera toda que eu conheço. Nossa, era todo mundo porra louca e hoje em dia tudo exigindo dos filhos que nunca foi. Rolando naquela lama do Rock in Rio 1. É o medo, né? A pessoa vê o que fez. Aí fala, não quero que meu filho faça a mesma coisa. Deixa viver, gente. Deixa a pessoa viver. Mas sabe o que é isso? São as memórias. Porque quando você tá ali, alcoolizado, né? São os flashes. Mas aí depois que você chega em casa, 20 anos depois, as memórias começam a voltar, vai dando desespero. Você pensa, meu Deus, meu filho, minha filha não pode passar por isso. Não vai pra lá, não. Você vai ficar aqui estudando, entendeu? São as memórias. O problema é isso. É uma merda. E não é só a laminha do Rock in Rio, não, amigo. Já teve muita laminha na Lagoa, já teve muita laminha nas ruas da cidade. Que é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. É, meu filho, todo carnaval tem lama, todo carnaval. O Fred tá evocando um sentimento aí. Abre esse coração, Fred. Memórias afetivas aqui, voltando aqui. É, lama Recife. Recifeles. Que saudade. Aquela laminha que você contou aí, que tinha aquela laminha na rua, é, né? Aquela, e que não tinha aquela chovido. Laminha na... Aquela laminha ácida. Isso, aquela laminha na do lado do meio-fio ali. Só chove de um metro pra baixo, né? Isso. E... um fenômeno. Chovia ácida só de metro pra baixo. É, exatamente. Bota a mão assim pra cima, pô, não tá chovendo, mas o chão encharcado. Exato. Joelho encharcado. Cara, como é que tá chovendo no meu joelho? Que porra é? Chovendo quente? Chovendo quente, né? São os monções. Gente, os monções termais, sei lá. E vocês estão sendo otimistas, que nego se cagava também. Ai, gente. Não, mas aí eu cagava na mão e jogava pra cima. Nego se cagava. É, chegava um nível cagava de se cagar. Na mão e jogava pra cima, mano. Assim, aí espalhava aquela merda. Aí você falava, caralho, cagaram em mim? Como é que cagaram em mim? Mas o cara tá se cagando, aí ele tá que nem a silvícula já. Como já não tem mais. Não divertido? Responde por si. Ele é inimputável já, cara. Tá. É, eu tô falando nego se cagava, porque eu conheço um amigo teu que se cagou em vários carnavais. Gerson. E contou várias vezes, inclusive. Já contou aqui? Várias vezes. Não vou dar nome pra quem se caga por aí. Ele já contou isso no Nerdcast? Já. Ele se cagou? Cagou no carro. Então, né? Vai conhecer a quando ele for pai. Quando ele for pai, vai dizer pro filho só se focar no estudo, não sei o que. Mas é melhor não, que se cagar, gente. Que isso? Não tem nada que ler. Essa galera que foi mega porra louca, quando tem filho, quer que o filho seja um santo, entendeu? Mas normalmente mas o filho é. O filho é mais tranquilo. Ah, geralmente é. Tanto que ele nunca namorou, né? Seguindo esse conselho aí. Imagina os pais desse moleque, como eram. A minha mãe rogou uma praga em mim quando ela ficava. Quando eu era nova, ela ficava, você vai ver só. Porque eu fui da pá virada. Ela falou: quando você for mãe, você vai ver só o que é passar por isso, sofrer, que nem a sua mãe. Não adiantou nada a praga dela. Meus filhos, dia que sai de casa, eu solto o rojão. Contribuindo pra estatística do estudo aí. Anda 3 estados. Sai do carro. Tchau. Mas... Bora. É a sobrevivência do mais forte. Te espero pro jantar. Mas como? Se vira. Ele continua aqui, ó. Até aí tá tudo certo. E eu até pensava, sou bom estudante de engenharia em período integral, não trabalho, não tenho mesada. Como manter um relacionamento sem dinheiro? Com amor? Não funciona, pode esquecer. Porra, cara. Não assim? Funciona. Beach, please. Ele fala aqui. Relacionamento sem dinheiro? Sem um cineminha? Como é que você vai comer uma pipoca? Como é que ela vai pegar uma pipoca ali no cinema? Não vai ter, amigo. Esse é o teu relacionamento. Em casa, usando o Wi-Fi do pai e no WhatsApp. Mas beleza. Ele fala aqui. Mas tudo bem. Logo me formo, então terei tempo e dinheiro para me pôr à frente da flecha do cupido. Eu acho lindo essa ilusão, né? Me formo e terei dinheiro. Seu mundo vai cair muito, meu amigo. Vai. Quando você trabalhar que nem um filho da puta... Ele acha que ele vai se formar, ele vai ter dinheiro e tempo. Para me pôr no cupido lá. Lê do engano que ele ia ter tempo, essas paradas todas. Porque após 6 semestres de faculdade, descubro que engenharia não era para mim. E me descubro enamorado pela doce e atormentadora filosofia. Gente, o cara vem no dia dos namorados e diz que você se apaixonou por filosofia? Caraca, eu vou te falar. A humanidade vai ter o gap. É por isso que nem transa mais, cara. Vai ter o gap aí que o senhor acabou. Vai vir muito, cara. Tô apaixonado pela filosofia. Vai dar pra escrever um livro. Quantos anos ela tem? Children of Men. Fala. Ele tá apaixonado pela filosofia. Será que ele tá usando códigos e sentidos figurados? Não, gente, ele passou da geração pra filosofia. Sim, acontece. Coisa que eu sempre... Filosofia aqui. Coisa que eu sempre via com bons olhos, mas nunca como profissão. Mas peraí, como é que ele vai ganhar dinheiro filosofando? Da mesma maneira que como engenheiro. Dirigindo Uber. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Eles embarcaram no maior mistério de suas vidas. Exorcizamos de hominis imundis espíritos. Lutaram contra cultistas. Nazistas. Sofreram baixas inestimáveis. Neste fim de ano, não perca a mais esperada conclusão da história dos Nerdcasts de RPG. A batalha final contra Nyarlathotep e a insanidade de Cthulhu. Você tem uma alma gêmea? Sim. Então aproveite... Não é você, Jovem Nerd. Aproveite então a promoção especial para o Dia dos Namorados Nerd Store. Somente neste fim de semana, seu nerd. Camisetas do mundo nerd. 4 pelo preço de 3, Azaghal. Nossa. Aproveite o link aí no post. Apenas neste fim de semana você leva 4 camisetas, pagando apenas 3. É a rapidinha da Nerd Store. Não é? Tem o final de semana? É, exatamente. É uma promoção rapidinha. E olha só, tem mais, tem meias nerds com vários temas pra você escolher. Pantufas, chinelos fofinhos de Star Wars, Harry Potter e PlayStation. Nho. Tem também moletom Psycho Skull, Azaghal. Tough Love. Tough Love. E olha só, todas as compras feitas até o dia 12 de junho leva o pôster Piada Imortal. Olha exclusivo aí, Nerd rapidinha Store. Com presente. Não é quase o carnaval esse Dia dos Namorados. Então não perca tempo e garanta hoje o presente perfeito para o Dia dos Namorados. Perfeito. Na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Oh, I'm more in love with you. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la la la. Doo doo doo doo doo. Olá, me chamo Gabriel. Namoro há 4 anos e 5 meses. Nossa, você está apaixonado ainda. Sabe, os meses? Pô, pois é. Pois é, gente. Pois é, gente. Depois eu não sei de um nem ano... quantos anos eu tenho. De... Não, depois de um ano você não casar. Conta. 9 anos. A fazer 10 ainda é esse. Eu sei. Fred, tá, obrigado pela ajuda. De nada, de nada. Mas esse tempo todo de namoro nunca me impediu em sair com meus amigos e saio bastante. Sou um putão. Não, ele não falou que é um putão. Um dia briguei com minha namorada e fui pra uma dessas festas na casa de amigo meu que acabou virando uma suruba. Então... Eita! Mas o faro do senhor K é preciso. Ele é meio certo. É um perdigueiro, mano. Como é que você vai na festa da casa de um amigo e vira uma suruba, gente? Não, ele explica ali. Não é bem uma suruba. Acontece, Jovem Nerd. O mundo é muito doido. Não, ele tá falando, olha. Ele não é bem uma suruba, não. É uma suruba com gente transando em vários cômodos da casa. Tá escrito ali. Pô, mas vai ver que são duas pessoas num quarto, duas no outro. Isso não é suruba. E a senhora Jovem Nerd, o que é uma suruba, segundo a sua ótica? Ô, gente, suruba. Suruba é todo mundo. Suruba é todo mundo. Suruba é Calígula. Ele falou, com gente transando em vários cômodos. Então não é uma suruba. Gente transando em vários cômodos. Não, isso é uma suruba. Gente transando todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, é bacanal. Não, gente. Mas é a mesma coisa que suruba. Não, claro que não. São coisas diferentes. Ah, suruba, então as pessoas. Não, várias pessoas transando em cômodos diferentes é uma suruba? É. Sim, exato. E qual é a distância máxima pra não ser mais uma suruba? Porque se... não é só parede. Não é assim que funciona, gente. Não, Azaghal, são duas palavras diferentes com que tem significado diferente. Se tiver em outro pavimento, é uma suruba? Ah, é, pois é. Gente, olha só, eu vou olhar aqui no dicionário. Gente, suruba... Você tá dizendo que qualquer motel é uma suruba. É. O tempo todo, porque tem vários cômodos e várias pessoas transando. Suruba são várias... Não, suruba tem que ter... Não. Suruba, ela tem que ter mais de duas pessoas participando. Senão é só um casal. Então, mas ele tá falando que mas várias... Mas três pessoas não é suruba, é menagem. Então a partir de quatro pessoas é suruba. A partir de quatro pessoas, então beleza. A partir de... Depois de quatro pessoas, aí... Mas não tão juntas. Mas ele falou gente transando em vários cômodos. Mas ele não disse quantas pessoas? Podem ser 10. Caraca, mas aí se tiver várias surubas em vários cômodos, são surubas de execuções. Com várias surubas, com várias execuções. Já dizia o King Size de Niterói, King porra. Do Rio de Janeiro. Gente, eu nunca me esqueci desse cara, é muito bom. Fui, participei de uma suruba com várias execuções. É isso aí que o Azaghal tá definindo. Não. As surubas com execuções aconteciam no Jumbo Cat. No Jumbo Cat, caraca. Tenho medo de ir em Niterói, cara. Porra. Ai, gente. Então, deixa eu ver se eu entendi. A definição de suruba é um grupo... Quatro pessoas. Ou mais. Quer dizer, não cabe numa cama de casal king size. Tem alguém caindo da cama, é suruba, é isso? Não, é bacanal. Gente. Se a gente caindo da cama... Olha só. É não, na Wikipédia diz assim, bacanal do latim, bacanalia. Era na Roma Antiga... os rituais religiosos em homenagem a Baco, ou Dionísio, deus do vinho. Então tem que ter vinho pra ser bacanal. Suruba vegana sem vinho, então, não é um bacanal. Não é. Agora, peraí. Seguida por uma comemoração pública e festiva. Olha! Os bacanais... Não, as bacanais, desculpa. É feminino, que nem nome de empresa, não é? Pode errar. É uma bacanal? As bacanais... É uma bacanal. As bacanais foram introduzidas em Roma e vindas do sul da Península Itálica através da Etrúria. Sempre em Roma, né? Essas putarias. Ah, Roma foi o berço. Eram secretas e frequentadas somente por mulheres durante 3 dias no ano. Olha aí. Posteriormente, os homens foram admitidos nos rituais e as comemorações aconteciam 5 vezes por mês. Mas isso é uma parada... Caraca, 5 vezes por não, mês? Gente, mas não tá falando que ninguém tá transando. Isso é um negócio lá em homenagem ao deus do... Ah, tá, não era... Ao invadirem as ruas de Roma, dançando e soltando os gritos estridentes e atraindo adeptos do sexo oposto, em número crescente, os bacanais causaram tal desordem e escândalo. Então, bacanal é loucura. Você perde o controle. Bacanal é recífilis. Mas todo mundo vestido, mas não é. Tá então já não é recífilis. Se é todo mundo vestido, já não é recífilis. Tudo isso é sexo, Agatha. Tudo né? Isso é sexo. As pessoas na rua gritando. Agora vamos ver aqui, olha. Depois sabe que caiu. Suruba. Espera aí, ó. Era só isso. Não. 5 vezes por mês no bacanal, entendeu? Ninguém tava se defendendo, ninguém trabalhava. Não tem como engordar também, né? Porque tem suruba, bacanal, orgia, tem um monte de... Não, só tem que falar suruba agora. Suruba. A gente tá a favor do gap, né? Tá aqui pesquisando o que é suruba e bacanal. Não é possível que suruba e bacanal sejam sinônimos. Orgia, claro que é. Hoje em dia é. E o que é uma orgia? Mesma coisa também. É, tudo a mesma coisa. Ring, sei lá, essas coisas aí, é tudo poteiro, igual. Poteiro, não, suruba é troca de casal, tem a ver com suruba. É tudo. Olha só, é uma fudelança. Não julga, senhora jovem, né? Tá certo, não podemos julgar. Se é consensual, não é, amiguinhos? Se é consensual, está tudo bem. Bem, pra fim de deliberação aqui, eu acho que suruba é com mais de 4 pessoas e bacanal é quando perde o controle. Quando ninguém tá entendendo mais nada. Entendeu? Porque a palavra parece uma louca, né? Não! Bacanal é agressivo, né? Porque bacanal é loucura. Bacalhau, né? É, exato. Bacanal é loucura. Porque assim, ó, tem sexo de 2 pessoas, né? Tem menage, aí tem suruba, aí quando você já não sabe mais o que tá acontecendo, bacanal. Que nojo. É um termômetro, né? Termômetro da loucura. Gente. Olha só, Baco, o deus Baco, não era o Pan? Não era o que tinha pata de bode? Sei lá. Era, Baco tinha pata de bode. Caraca, quando a pata de bode tiver na boca, exatamente, quando amigo. Tiver alguém de pata com pata de bode na festa, aí é bacanal. Aí é bacanal. Quando vê o bode, avistou o bode, bacanal. Gostei dessa definição. Suruba é só sexo, várias pessoas. Bacanal é loucura, você não sabe o que tá acontecendo. De repente surge um bode, o bode some. Gostei dessa definição. Gente, a gente... Até quando tiver um bode fazendo pirocóptero em cima da mesa, você vê que você tá... Aí, amigo, aí corre. Aí você não tem que se preocupar com o que, que tá acontecendo. Você tem que ir embora. Ô, gente, a gente foi numa peça de teatro, no meu momento babaca, lá em Nova York, em que o Jovem Nerd tomou um pirocóptero. Você verdade. Tomou um pirocóptero do bode na cara. True story, do Sleep No More. É verdade. Ah, é verdade. Você tava no bacanal. O cara tava sujo de sangue. Era uma peça de teatro. Mas o cara tava sujo de sangue e tu tomou a carimbada do pinto do cara. Ai, caraca. A marca da piroca do cara na cara. Cara. Nada disso. Cara, gente, o Jovenete saiu ensanguentado da sala. Então, respingou, o cara ficou girando e ficou respingando. Ficou aquelas marcas de sangue. Só qual é a marca de porta-malas de carro? Gente, make a mother. Eu tava nessa sala também. Coragem, não tem nada disso. Tô inventando essa história. Não, eu tava nessa sala também. Eu vi eu vi o Jovem Nerd pulando no chão. Pirocóptero na cara do Jovem Nerd. É uma peça interativa, não é isso? É uma peça interativa. Muito maneira, inclusive. Não, mas interativo demais, né? O cara tá pelado com pau. Interativa? Não, super. O cara estava com a cabeça de bode. Ele tava pelado em cima da mesa, cabeça de bode. E aí a peça você não tá no. Não tem o palco. É todo mundo junto, entendeu? Mas o Jovem Nerd se posicionou muito mal. Muito errado ou muito certo. Ele achou, né? Ele achou que tinha se dado super bem. Ele entrou no ele entrou no, na sala e falou: vou ficar aqui perto da mesa. Que eu quero vou ver o que tá acontecendo. Daqui a pouco tá ali. Mentira! Tomou respingo de piroca de bode, do baco. Mentira! Tomou baco. Isso aqui é bacalhau, amigo. Já, esse é o Jovem Nerd. Esse é bacalhau, amigo. Quando você entra numa festa e leva um respingo de piroca na cara, você sabe o que tá acontecendo? Você tá no bacalhau. Isso é certo. Sério? Enfim. Enfim, voltando. Suruba. Várias pessoas transando. O gente transando em vários cômodos da casa. Eu, meio triste com a briga, subi pra sacada da casa pra fumar um cigarro. Briga? Que briga? Ele brigou com... Ah, ele tinha brigado com a mulher. Ele tinha brigado. Brigou com a mulher e foi pra uma suruba? Não, ele... Não, ele brigou e foi pra essa festa. Ele não sabia que ia ter a suruba, tá? Ah, é só. Ele tava mó surubada. Ah, tá. É, virou um surubado. Aí ele ficou triste com a suruba e subiu. Não, com a briga. Ah, tá, com a briga. É. Estranho, né? A pessoa ficar triste na suruba. Eu não vi nem colador ali. Se o porteiro da suruba, é natural que ele fique triste, né? Mas... O quê? O quê? Se o porteiro da suruba, você fica lá só organizando. Não, peraí, que o negócio tá difícil. Calma. A lotação dessa suruba é 50. Suruba séria, porra. Essa é outra diferença da suruba pra canal. A suruba tem porteiro. Pra canal, o porteiro entra. A suruba é organizada, tem limitação. Bacanal, amigo. Bacanal é fora de controle. Gente, essa é a gente diferença. Não tem ideia, tá, do que é isso, porque... Lembra do Profissão Repórter, aquele Profissão Repórter? Aí teve uma jornalista novinha, iniciante, que foi lá ver. Foi numa casa de bacanal, foi fazer matéria. E a cara dela... Não mostra, né? Só mostra ela entrando no... no reaction? Negócio. Mostra o reaction? Mostra o reaction. A garota react estava dela. Petrificada, gente. Porra, mas Caco Barcelos, que sacanagem! Porra, seu Caco! É, mas é assim que mandou a estagiária pra suruba? Porra, esse é o Baco Barcelos! Porra, Baco Barcelos! Mas jornalista tem que ter impacto logo. Pra saber se é isso mesmo que quer. Ai, meu Deus. E aí? Em meia triste, subi a sacada, fumar um cigarro, ver a lua. Nessa mesma festa, tinha uma garota que namorei antes da minha atual. Vamos chamá-la de Jabuti. Apelido carinhoso. Porra. Posto pelos meus amigos, que chama ela para as festas. Eu gostaria de ler novamente essa frase. Jabuti? É que ela deve ser devagar. Ainda bem que ela fosse Jaburu. Mas tá na berola, né? Jabuti e Jaburu tá na berola. Porra, pra mim, Jabuti é Jaburu. Vamos chamá-la de Jabuti. Apelido carinhoso, posto pelos meus amigos, que chama ela para as festas. Que chama ela. Faltou um M aí, às vezes é erro de digitação, cara. Vamos dar um essa desconto. Cara, tá triste que tá na suruba. É. Tá fumando na suruba. É, esse é o pior dos problemas. Esse é o menor dos problemas dele. Faltou um M. Se ele tá triste numa suruba, realmente o fato de ele estar escrevendo errado é o menor dos problemas. Realmente. É, o menor. Pela grande quantidade de bebidas. Ele deve estar muito triste mesmo. Quantidade! Agora. Eu estava em cima da sacada, fumando um cigarro sozinho, quando chega Jabuti. Em cima da sacada é perigoso, porque é suicida. Pronto pra pular. Quando chega Jabuti para me fazer companhia. A Jabuti fala, não pule, né? Por favor. Olha, Jabuti botou uma roupa e foi lá fazer companhia com ele. Até aí, tudo bem, já que a gente terminou de boas. Começamos a conversar sobre o passado, os caras que ela tinha ficado, que ela sentia saudade, que nenhum foi como eu fui. Então, gente, boa noite. Não dá, gente. Ele tá escrevendo assim porque ele tá conversando com a menina e a galera tá transando em volta deles. Como você espera que o cara escreva... Do celular. Porra, o cara tá em cima da sacada. Se equilibrando na sacada. Fumando. Escrevendo, conversando com o nego, transando e a parada a um pentelho de virar um bacanal. Mas eu vou te dizer o seguinte: se ele ainda estivesse escrevendo isso durante o ato mágico, coito, eu aceitaria que estivesse escrito assim. Porque pode faltar sangue no cérebro e ele não consegue focar pra escrever. Mas porra, tá foda, né? Às vezes o cara tem dedos gordos. O Azaghal tá merciful hoje. Tô mais positivo. Azaghal positivo, é foda. Passado, sentia saudade que nenhum foi como eu fui. Que filha da puta. Que bom pra ela, né? Se nenhum foi como eu fui, que bom pra ela. Se ela falou isso no mídia, a suruba, ela deu uma leve condição, né? É, deu condição. Ninguém foi como você. A conversa durou bastante tempo. Quando a gente foi ver, todo mundo já tinha ido dormir. Suado, aquele cheiro brutado. De água sanitária na casa. Cheirinho de água sanitária bombando, que né? Noite. É, a casa, aquele pessoal com o cabelo assim meio grudado pra cima. Um monte de cera derretendo, mano. Tinha uma vela no apartamento. Que nojo, gente. A casa estava cheia, gente dormindo até no armário. Porra, o negócio foi bom, hein? Então decidimos dormir na sacada. Não tinha cobertor. Então pegamos a cortina da sala. Aí sim, oh, caraca, maluco. Por que não? Pegamos a cortina da sala, que desviamos os motoqueiros. Que estava engomada. Exato, né? Pegaram que nem uma prancha. Que dura. Parecia uma telha de amianto. Você cobriu com a cortina que ela parecia uma telha de amianto. Fiz uma casinha aqui na sacada. É, fez o teto pra sacada, tá certo, esperto. E dormimos do lado da lata de lixo pegando fogo onde estavam os motoqueiros. Voltamos à sacada para dormir, já deitamos e quase dormindo, ela botou minha mão no peito dela e sorriu. Depois disso, corta, eu lembro de cair na real depois de ter transado e sem camisinha. Meu filho, coitado desse garoto, né? O que falta não faz uma aula de português. Preocupação. 12 horas, eu e minha namorada, aos 12 horas. Eu e minha namorada tivemos uma conversa via celular, já que ainda estava na casa do meu amigo, onde teve a festa. Não foi FaceTime, né, amigo? Porra. FaceTime colado no nariz, só se foi, né? Bruxa de Blair, FaceTime, Bruxa de Blair. Passei lá e conversamos e acabamos fazendo o famoso sexo de reconciliação, onde também fiz sem camisinha. Caraca, peraí. Caraca, Deus, o cara virou aquele filme Kids? Meu Deus, gente, que nojo. O cara brigou com a namorada, foi pra uma suruba, transou com a Jabuti. Pois é. Ligou pra namorada, voltou, transou e fizeram as pazes. Caraca, que rolê é esse? É, a garota não sabe o que ele fez. É, não sabe. Que merda. Não, vamos ver. Onde eu venho lhe pedir ajuda? Então, a frase seria, aqui venho lhe pedir ajuda com seus belos conselhos, magnífico, senhor. Magnífico? Parabéns, obrigado. Nunca ninguém me chamou de magnífico. Senhor K, as duas estão grávidas. Puta. Ah, não. Ah, olha o fanfic aí. Total. Parece o touro reprodutor. Conseguiu engravidar duas em menos de 24 horas. Caraca! Impossível. Outra. Porra mágica. Não. Caraca, o famoso... Olha essas porra mágica, né? Não é? Muita mãe aí, muita mulher querendo engravidar, né? Pois é. Liga pra esse maluco aí. Esse bota... cara aí. Clínica de fertilização. Pô, meu filho. Famoso é Danoninho. É, clínica de fertilização, a porra mágica, então. Porra mágica. Estão grávidas e ambas as duas querem ter o filho. Mas eu nem tenho emprego, muito menos casa. Ah, mas eu tenho uma definição pra isso aqui, que eu não posso falar no ar. Mas eu sei porque isso tá acontecendo, né? Jabuti falou que eu posso ir morar com ela, mas eu gosto mais da outra, né? Porque foda-se, né, meu? O cara vai ter gêmeos de mães diferentes. Vai ter dois. Vai ter. Ai, caralho. Se ligou? São filhos gêmeos, só que as mães são diferentes. Ele quer saber como ele pode resolver isso? Eu, hein? Pode resolver isso. Simples, amigo. Trabalha pra caralho pra dar pensão. Não, é, meu amigo, começa a trabalhar, que a pensão agora só tem dois filhos é pra criar. Certa. Não tem, é mentira isso. Mentira, o cara tá jogando LOL. O cara que tava triste na suruba tem capacidade de engravidar duas mulheres em menos de 24 horas? Aonde? Fumante ainda? Fumante! É, pois é, não dá, meu filho. Não dá, não colou. Não, não. A mentira veio bem, mas faltou. Faltou a finesse, entendeu? E peraí, se eles estavam numa suruba, como é que ele sabe que o filho é dele? Pois é, exato. Quem garante que a namorada transou só com ele nesse dia? Também. Quem garante que ela não tava na suruba? Quem garante? Porque, pelo visto, a cidade inteira tava lá. Se a cidade inteira tava lá, nem era suruba, era bacanal. Arrepiando. Ele lá no sacado, olhando pra baixo, aí sai um bode da casa. Ele fala, caralho, que porra. Tinha jabuti, tinha bicho, era bacanal. Magnânimo, excelentíssimo senhor K. Gostaria de manter anonimato, pois tenho amigos que escutam o Nerdcast fielmente. O fato de ter amigo já ajuda bastante a sua vida. Pois é. Você já saiu na frente de muita gente. Estamos orgulhosos, né? É, parabéns. Garoto. Nota-se que você não é total e completamente socialmente incapaz. Pois é, tem chance de, né, do e-mail ser melhor. Tenho 22 anos, estudo engenharia ambiental, estou no terceiro semestre, moro na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Bem, minha história começa em 2018, quando desde o começo do ano eu já tinha planos para visitar uns amigos em Curitiba. E fui juntando meu dinheiro para isso, pois eu parei de trabalhar e estava focado na faculdade. No decorrer do ano, aproveitei muito da vida na faculdade, saía quase todos os fins de semana, ficava com algumas garotas. Putaria generalizada, meu. Mas... faculdade de meio ambiente, puta. Olha os estereótipos. Olha o estereótipo. Vagabundo estudando plantinha. Tem essa plantinha aqui que faz uma parada. Né? Olha. Ele sabe todas as ervinhas boas, né? A paradinha verdinha. Olha aí, mas ele, né, ficava com algumas garotas, mas nada disso me preenchia de verdade. Eram só momentos felizes. Mas é isso aí, a vida é feita de momentos felizes. É, graças a Deus. Sim. Foi então que em meados de julho eu conheci uma garota que era amiga desses meus amigos de Curitiba, que também era de lá. E a gente começou a conversar, e cada dia a gente se aproximava mais e mais, até o momento que quase simultaneamente pedimos um ao outro em namoro. Eu só tô vendo coisas boas aí, eu tô esperando problema. E como eu já estava de viagem marcada pra lá, tudo estava se encaixando. Começou o dilema do português. Peraí, tempo de relacionamento. Essa língua centenária, né, cara? Deve ter milhares de anos o português. As pessoas podem começar, a gente pode liberar agora e-mail em emoji. Tá, eu consegui decifrar aqui que eles ficaram uma relação à distância, tá? Então eu vou partir daí, né? Passávamos os dias em call... Que vai que tá rindo aí? Isso que chama interpretação de texto, porque... mas essa aqui é avançada. Não, porque se eu ler não dá pra entender mesmo, não adianta. Então eu vou pular. Foi isso aí, eles ficaram um relacionamento à distância. Passávamos os dias em call, conversando e jogando até as altas horas da madrugada. Brigávamos e tal, mas nunca deixei... Nossa, mas tava relacionamento mesmo. Tava, né? Caraca, nunca se viram. Mas já estavam brigando, vai dar certinho. Brigando, né? Super certo. Mas tava em relação, né? Mesmo que seja à distância, já, né? Tava pagando conta, né? Já tava com conta conjunta no LOL, sei lá. Vou te mandar uma conta de luz que chegou aqui em casa. Olha aí. Seguimos nesse relacionamento até dezembro, quando eu finalmente viajei pra lá. Enfrentei 32 horas de viagem de ônibus, com uma parada em São Paulo, até que finalmente cheguei e ela estava me esperando na rodoviária. Foi rodo ferroviária que chama. Caraca, 32 horas, só teve uma parada em São Paulo? Não. Caraca, meu amigo. Aí, como é que não tava o banheiro desse ônibus? E tu reclamando do ônibus de São Francisco, hein? Caraca! O nego segurou 15 horas. Caraca. Não, ninguém segurou nada. O nego mijou no corredor. 32 horas, uma parada, vagabundo botou a bunda pra janela e acabou. Com certeza. Ficou sentadinho com o cu pra fora. Na calada da noite, no friozinho da madrugada, cagou fácil na lataria do ônibus. Cara, é um guerreiro. Força, guerreirinho. Força, guerreirinho. Caraca, quero ver a reação da garota. E aí, ela achou tudo ótimo? Não, tava tudo. Ele falou que foi mágico. Mesmo foi mágico. Mesmo eu sendo um nerd, meu calor baiano prevalecia na relação. E todos de Curitiba achavam estranho o afeto que eu dava a ela. E ela adorava. Sempre dizia que tinha medo da minha partida. Ah, as pessoas estranhavam? Caraca. Estranhava que fala assim, um cheiro, né? Eles falam um cheiro. Vou lhe dar um cheiro. É que o curitibano não tem afeto. E o baiano é todo caloroso. Garota, pelo amor de Deus, não vai embora, né? O calor dele venceu a caatinga de ônibus. Para encurtar a história, eu tive que voltar depois de 2 semanas. E deixei presentes pra ela. Nós choramos muito na partida. Só que com os meses passando, a relação foi definhando. Ih, cara. E ela é uma pessoa que precisava de mim por perto. Por isso, no mês de abril, ela decidiu terminar. Eu fiquei sem chão, pois eu planejei muitas coisas com ela e nunca havia deixado ela na mão. Caraca, olha aqui. Vamos parar pra refletir um pouco sobre esse relacionamento. Eles ficaram meses namorando à distância, sem nunca se ver, se tocar. Aí eles se encontraram uma vez por 2 semanas e depois, de novo, um relacionamento à distância. Pois é, está fadado ao fracasso. É por isso que ninguém mais transa, cara. Impossível. A internet... A internet vai esterilizar o mundo. Se Deus quiser, estou contando com isso. Gente, isso é uma forma de controle populacional. É, exato. É. Antigamente tinha que matar as pessoas, agora é só botar elas na internet. Pois é, gente. Para de criar gente. Você faz assim, tem esse pessoal aqui que eles estavam fazendo sexo. Você olha eles fazendo sexo, você não precisa fazer. Pronto. Acabou. Pronto, viu? Não tem que se cansar, não sua, não é ela minha, não é gosminha. É ótimo, pronto, meu filho. Vai, liga ali o Netflix, pronto. Pra que você precisa fazer isso? Toma aqui um ovo maltine com pera. Vamos lá, o cara coitado. Não, tudo bem, ele entendeu, né? Ele não acreditou que ela terminou. Entendi o lado dela e não fui o chato da história. Pedi pra ela não se afastar, que eu tentaria arranjar um emprego, né, lá e mudaria pra lá no final do ano. Esforçado. E fui atrás. Cara esforçado. Já pensei em tudo e planejo tentar lutar por ela. Tenho até com quem dividir o aluguel lá. Mas meu amigo. Né? Tá investindo. É, isso aí. Admirável, ele tá tentando, fazendo por onde, etc. Ele quer. Se o problema é a distância, ele tá tentando resolver. Ele tá lutando contra o gap. Tá lutando pois é, mas lembra o que eu falei? Que o problema não é a outra pessoa. O problema é você querer coisas que a outra pessoa não pode te dar. Não, mas segundo o e-mail dele, eles têm um problema que é a distância. É, a distância também eu acho que não dá, gente. Exato. É, não dá. Então ele tá tentando resolver o problema. Acho legal. Acho bom. É, tá maneiro. Se ele não tá sendo chato e tal, beleza. Beleza. Mas ele, daqui de onde eu estou, eu olho pra frente e vejo o trem partindo, indo na direção da estação de desilusão. Ai, meu Deus, pode. Pode ser que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. O problema... Lá vem. Oh, agora começou. Lá, o problema é que ela agora parece estar gostando de outra pessoa. Too late! Ah, too late! Mesmo apologize. Que diga que não está. Too late! Amigo, a fila andou. A gente deixou de se falar toda hora. Eu ainda dou tudo de mim pra ela ver que eu ainda tô lutando. Mas sem ser um chato, é claro. Eu ainda acho que se eu chegar lá, ela vai sentir tudo que a gente teve novamente. Quero a opinião do ilustre senhor K quanto à minha situação. Obrigada a todos, Jovem Nerd, vocês são os melhores. Uhum. Senhor K já deu. Senhor K já deu já, como é que é? Desilusão. Desilusão. Choro eu. Então, existe uma chance de dar certo, porque o esperado é que não dê. A chance pequena é que dê certo, porque o padrão nessa situação é que vai dar merda. É, mas ela parece estar gostando de alguém, o cara vai a menina, vai arranjar emprego. Tudo. É, ao que tudo indica, a menina precisa de alguém, né? Ali do lado dela 24 horas. Deve ser uma menina carente, uma pessoa carente, etc, talvez. Não, gente, é uma pessoa normal. É uma pessoa normal, Fred. É uma pessoa que tá lutando contra ela o gap. Ela precisa de uma pessoa 24 horas só, uma hora. Um dia. Não, pode ser. A mina tá em Curitiba e o cara tá na Bahia. Não, gente, dá, não dá, de gente. Mudar de emprego, pegar de novo o ônibus da caganeira. É um voo internacional, Fred. Antes dele se mudar pra sempre, pra lá, ele tinha que fazer mais uma viagem de teste, então. Exato. É. O pior é o seguinte, que é um voo internacional pra você sair do Brasil e chegar no Brasil. Quer dizer, é uma merda de voo. Exato. É, não é moleza, cara. Não, não é nem voo, gente. O cara não pode fazer isso na dúvida. Ele só poderia fazer isso se ela tivesse, pelo amor de Deus, eu te amo, vamos, vem. É claro. Agora, o cara tá na dúvida, vai arranjar emprego. Vai chegar em Curitiba, vai tomar rasteira e em Curitiba não tem gente calorosa. Você já percebeu, vai ficar sozinho no Curitiba. Não, nem vai. Vai ficar comendo acarajé com vatapá sozinho. Não, então, deixa tem ele. Em Curitiba, vai ficar comendo pinhão e quentão. Aí você vai comer lá e pierogi gorduroso. Ai, gente, pinhão é uma delícia. Ai, eu adoro pinhão. Sopa de pinhão. Ai, enfim. Agora no friozinho. Eu só posso dizer o seguinte, torço pra que dê certo, mas não espero que isso aconteça. Tá? Tem um médico que falou o seguinte, o doutor estranho, ele disse que tem uma em 16 milhões de dar certo. Mas tem uma chance de dar certo. Ele tinha que fazer como a senhora Jovem Nerd falou, vai lá. Faz uma viagem teste de novo. Faz uma viagem teste, se deu certo, ele investe. Ele tem um problema, essa viagem não é possível pra ele. Senão eu já teria ido, caralho. Pois é, não dá, é muito risco muito alto. Não, é possível, que ele quer ir já com emprego, não, com tudo. Gente, não vai. O cara, a garota, ela tá com pena de falar pra ele que ela já tá vendo outro cara. Porque ela acha que não, ela não tá com pena, ela já falou. Menina do Sul, menina curitibana, se você tá ouvindo isso, toca real pro nosso amigo anônimo. Ela já falou que tá apaixonada por outro. Fala pra ele, por favor. Por favor. fala. Manja barco viking. Sabe, o barco viking, que é bonito. É, enterro viking, aquele barcão bonito, o cara deitado, a moça deitada. Uma porrada de cacareco e quinquilharia em volta. Bonito pra caralho de se ver, né? Mas quando ele sai da praia, ele é lindo. Aí anda assim uns 50 metros, alguém joga uma flecha em chama, aquela merda lambe e afunda. Deus do céu! Olha a bota que deu! Funeral viking. Gente, assim que o ônibus que ele vai é viking, né? Que, porra! Que também joga uma flecha e lambe de fogo tudo. Logo de merda viking, meu amigo. Ônibus viking, viação viking. Vikings, ela já entra queimando. Sai todo mundo bonito de bem tomado de casa, chega no outro mundo, né, cara? O primeiro inverno em Curitiba vai congelar o saco, vai congelar os dedos, vai ser uma cagada, você sozinho naquele kitnet, comendo acarajé requentado. Não tem acarajé. Não tem acarajé em Curitiba, amigo. Vai tomar quentão. É, vai não ficar... tem acarajé, não tem. Pior ainda, então, vai ficar pensando na menina e sonhando com o acarajé. Não me faça uma cagada dessa. Eu torço pra que dê certo, mas Titio K tá dizendo, tem uma chance pequena de dar certo. O normal é que não dê. Leave the girl, take the acarajé. Melhor conselho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.